apresentando Blitz. Você não soube me amar. Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80, a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais, Jota Quest. Jota Quest ao vivo. O navio irá à loucura com Jota Quest. Mega shows com o melhor da história do rock nacional. Onde tem o sol, é pra lá que eu vou. Navio do Energia na Veia, temporada 2018. Cabine já à venda. Garanta a sua com preços de primeiro lote. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Temporada 2018 do Cruzeiro da Veia. Realização Energia 97 e promoção. Que bom dia, vai ser sempre assim. Energia 97. Oito anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol e McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Beleza, gente? Boa tarde. Todo mundo ao vivo aqui no Estádio 97. Ah, chupa, secadores! Chupa! Chupa, antes! Chupa, antes! Que isso? É, o Bobby fica calminho aí, Bobby. Vai te catar, Bobby. Aí, porra. Bob. Mas não importa, ganhamos, velho. Olha o Vamp, olha o Vamp. Ô, Edson, quando a gente tá na draga, velho. Ô, mano, quando a gente tá na draga, né, não? Tamo junto. Ô, Bota, você sempre tá na draga, é só você olhar no espelho. Justifica lá o que você ganhou lá. Isso é um fato também. Apareceu lá até o. Isso é mentira, rapaz. Isso aí não existe. Ele só não pode olhar de costa pro espelho porque ele não tá virando o corpo, só tá esterçando o corpo. Esterçando? Fazia tempo que eu não ouvi esterçando. Esterçando, velho. Esterça aí, ô. Esterça. Você tem que se definir, velho. Você tá do lado de cá ou do lado de lá? RG. De lá, sempre de lá. Diga, Shadow. Sempre de lá. Aí o cara foi lá na polícia devolver a mala. Apareceu a mala? Apareceu. Eu quero a mala. Porque eu denunciei ontem. Cadê a mala? Cadê com a mala? Sumiu a mala ainda. É. Aí o cara, à noite, um horário que as pessoas estão mais atentas na TV, no rádio, né? Escutando estádio, não sei o que lá. E aí? Aí foi lá. Foi lá entregar a mala. E? A mala dos famosos 500 mil. Sim. Mas eis que agora eu vejo uma manchete aqui do Globo.com dizendo... Entrega a mala com 35 mil a menos. 465. Ô, Sombra, desculpa, que história é essa, hein? De mala. Eu não tô informado. Aí o ouvinte que ligou agora. O cara não tá sabendo. Ele tem razão. Esse povinho que vive nesse mundo de funk sertanejo. Volta pra terra. Não sabe patavina. Você tem razão. Porém, tem muita gente que vive nesse mundo de sertanejo. Não entendeu. Sabe, o mundo imita, tá sabendo, só porra. Só imita. Não, porque eu sou no... Ei, tem Rude. Fala mais com a sua voz. Oi, mano, desculpa, mano. Mano do céu. A gente passando por uma crise, uma das maiores crises, se não a maior da história do Brasil. O presidente quase caiu semana passada. Meu, e só aí, imita. E aí vem o Rude e fala, mas que história é essa de mala com dinheiro? Meu Deus, é por isso que ele não sabe. Que eu... só... Pois é, e o Rude preocupado em ficar imitando o Aguinaldo, o Silvio Santos, o Serginho Malandro. Parabéns, Rude, parabéns. Tá mais por fora do que bunda de paniquete. O Silvio Santos é o Domênico que faz isso. Isso é uma deitada. Isso agora, é, viu, mano? Isso é pra quem tá com a vida confortável. É. Vive na balada. Tá osso, hein, RG? Tá osso. Vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos lá, vamos lá? Bora. Tá começando as manchetes do Estádio 97. Bora. Manchetes que vem no oferecimento da Exeg, formando o melhor em você. Também de Nissan. Façam test drive, porque quem testa, compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E aí, Bento? Vamos lá, Tricolor. Ah, boa. Olha quem chegou aí. Meu Deus. Ó. Empolgou, o Bob, você ficou feliz ontem, né? Que jogo bonito, né? O São Paulo jogou bem, né? Jogou bem ontem, né? Que partida, né? Eu tava com medo. A coletiva do Rogério dá mais audiência que o jogo. É só não tem ideia, Dodô. Não, pera, só um minuto. Não, pera. Tem dois times, você sabe que antes de começar o campeonato, acho que todo mundo colocou aí no negócio. Eu coloquei. São Paulo campeão. Atlético de Goiás e Avaí. Vai cair. Já caiu. Eu sei. É que vai cair. Já caiu na primeira rodada. Eu acho que o Mota, eu acho que o Palmeiras vai esse ano. Você tá de brincadeira. Ó. Vamos lá, vamos lá. Chega. Mais fraco que sopa de hospital, tá louco. Vai, Sombra. Vamos lá. Fala, Bento. Tá puro, hein? Segundo tempo. Então passa pra câmera. Quê? Gostou? Isso é. Depois nós troca ideia. Não, mas ó, vamos lá. Do jogo, beleza, 2-0. Né, o primeiro tempo até que foi bem ali. Ruim. Segundo tempo. Ruim. Foi doído. A Luiz Araújo entrou, fez um belo gol. É, não teve lesão grave no Thiago Mendes, no joelho. Boa. Né, pelo menos isso, tá mais tranquilo. E eu vi também que o São Paulo entrou na briga para ter o Vardívia. Vardívia do. Vardívia? Vardívia, mas o Inter? Do Inter, é. O pneu chinelo. Isso aí, Sombra. Isso aí, hoje as notícias disso aí. Bom, a respeito do jogo, um primeiro tempo até que razoável pra bom. É, ainda, apesar de eu achar que, por vezes, a proteção à defesa fica meio estranha. O Avaí perdeu uma chance óbvia de fazer o primeiro gol do jogo com o Marquinhos, que chutou a bola na lua. Sim. Não individualmente, eu acredito o problema no primeiro tempo ali, a defesa. Porque... eu acho que é mais uma coisa assim de confusão, de cobertura, os caras se perdem, a quem marcar, fica meio perdido. Aí o São Paulo na sequência, boa assistência do Marcinho de cabeça pro Prato, que chicoteou a bola e mandou pro gol. Beleza. Aí o São Paulo, jogando também nada daquela maravilha, mas tava lá em cima do Avaí, e em duas oportunidades, em lances até praticamente semelhantes, Prato e Cueva chutaram a bola que... triscou a trave, era como se tivesse tirado tinta da trave. Essas bolas de hoje não tiram tinta, as de antigamente tiravam. É mais pesado e tal, né? Aí vai pro segundo tempo, você fala assim, agora vai ajustar. Agora, né? Vai, agora vai. Ok, 1-0, beleza. Nada demais também, nada de horroroso. Aí vem o segundo tempo e é como se usasse a máquina de teletransporte. Fomos pro estádio do Avaí e o Avaí começa a jogar em casa. E o Avaí começa a jogar em casa. Gostar do jogo, né? Começa. Nossa, foi horrível, velho. O Avaí dominou a partida. O Avaí não teve nenhuma grande chance de gol, é verdade. Não teve. Mas o Avaí, ele roubava todas as bolas e ficou rondando a área do São Paulo pelo menos até os 35 minutos do segundo tempo. O Avaí rodava a bola em volta da área do São Paulo e o São Paulo fazendo aquelas faltas bobas em volta da área e chuveirinho na área. Os caras estavam sem poder de fogo, né? É que dessa vez a defesa, o sistema defensivo ali nas bolas aéreas não comprometeu. Rebateu todas as bolas, tirou. Mas as bolas eram rebatidas e o São Paulo perdia todos os rebotes, todos. Não conseguia articular nenhum lance de contra-ataque, era bizarro. O Cueva que fez o primeiro tempo mais ou menos, o segundo tempo foi horroroso. O São Paulo fez um segundo tempo... péssimo. Aí eu acho que não sei se o Avaí também cansou, o Rogério colocou o João Schmidt no lugar, agora eu esqueço de quem que entrou, mas entrou o João Schmidt que compôs o meio de campo. No lugar do Cueva. Foi no lugar do Cueva. Cueva que na hora foi vaiado. Na hora é, no lugar do Cueva. Reclamou o Cueva. É. Saiu dando piti pra cima do Rogério. Mas não reclamou que ele saiu? Lógico que reclamou. Para de minimizar, Motinha. Ah, para, vai. Ele falou alguma coisa com concha pro Rogério. Concha? Falou alguma coisa concha, eu não sei o que significa. É, pra ninguém falou alguma ver coisa, escondendo a boca. Ah, não, a leitura labial falou alguma coisa concha. Rogério abraçado. Rogério contornou bem a situação, mas que ele saiu... Ele saiu feliz, você achou? Ah, para, vai. Você fez também lá hoje a enquete lá? Tim Cueva contra Tim Rogério lá? Para um pouquinho. Fez? É crise no banco, né? Crise no banco. Deixa eu perguntar para quem entende, vou perguntar pro Sombra. Ah, nossa. Quando o Cueva, o chamado B minúsculo, saiu do jogo, ele saiu feliz do jogo? Ele tava reclamando de alguma coisa, não sei o que era. Bom, viu? Mas agora, foi pro Rogério. Mas eu não sei o que era também. Eu só disse, ele tava reclamando. Às vezes quando sai e reclama... Pode ser que seja da substituição. Reclamou de algo, eu não sei do que era. Bom, aí o segundo tempo horroroso, entrou no Schmidt, acho que aí também o Avaí deu uma aquela cansada, entrou o Luiz Araújo que entrou, botou fogo, mas em vários lances ele tinha oportunidade também do passe, e o gol também só aconteceu porque ele foi egoísta como costuma ser, né? Porque ele foi, tentou, ia perder a bola e rebateu e caiu pra ele, e ele fez o gol. Sorte, aquela bola. Então, desculpa, muita gente falou que foi um golaço, não. Foi um gol de quem persistiu no lance. Sim. Não um golaço, porque na verdade ele ia se atropelar e perder a bola. Rebateu e caiu pra ele. O Luiz Araújo, ele não vem jogando. Então ele tá com aquela de querer mostrar que ainda pode ser um bom jogador pro São Paulo. E acredito que, claro, pode ser um bom jogador. A gente discutiu isso aqui ontem. Fez um bom lance? Fez. Mas só que no egoísmo dele, ele também foi se atropelando e a bola se rebatendo. Ele pensa e caiu muito só nele, né, sobrando pra ele mesmo. É um jogador ainda em formação, ele ainda hesita em momentos que não sabe se é para ele ir com a bola ou para ele tocar para alguém mais bem posicionado. Mas isso foi uma nuance do São Paulo. Contra-ataque ontem do São Paulo, horroroso. Horrível. Horroroso. Todas as bolas, cansou, sempre a opção errada, sempre bola rifada, sempre passes errados. Foi um jogo horroroso. E para terminar no jogo depois, tanto no Bem Amigos, o coletivo eu nem vi, mas no Bem Amigos, olha, cara, gente... Não sei mais o que falar também, acho que é melhor nem falar, porque assim, é nítido o desconforto do Rogério com a imprensa, é nítido que talvez ele não tenha muito prazer em responder às questões, é nítido isso, é desconfortável, você nota que é desconfortável, você nota que ele não tá ali se sentindo bem em tá fazendo aquilo, que é como se fosse uma... parece aquela coisa, puta, lá vou eu responder um monte de coisa, né, pra esse pessoal que não entende nada. Sabe, então assim, gente, eu acho... Hoje eu vi eu li uma opinião do Rizek, da Sport TV, que tem que tomar cuidado pra não virar o segundo Dunga. É verdade, gente. Tem que tomar cuidado pra não virar o segundo Dunga. Porque ídolo de São Paulo ele é, mas é que agora ele tá atuando como treinador... E quando ele era goleiro, ele não respondia da mesma maneira que responde hoje como técnico. É diferente a situação. Porque quando ele era goleiro e ia para a coletiva, tinha alguém, para um técnico que ia lá dar ele justificativas, dividia, né? É diferente a situação. Eu temo muito porque, assim, o Rogério... É, como técnico, todo jogo ele tem coletiva, não é isso? Exato, todo jogo você tem que estar ali. Não só em jogo, você tem também as coletivas durante a semana de treino. Pelo menos ele não falou de números, né? Não, ganhou, né? No Open Amigos, quando acabou o jogo, ele falou o seguinte, eu não vou falar mais de números, porque vocês... Mas quando ganha, ele não precisa. Ele usa os números muitas vezes. Não, mas ele disse que não vai usar mais os números. Vamos ver. Bom, eu acho inteligente se ele não vier mais trazendo esses números. Ele vai, porque os números são para uma análise interna, é verdade. Números são para análise interna. Porque... Até que enfim, Rogério, ó, parabéns para você, velho, ó. Que isso, não tem nada mais chato do que número, cara. Se eu quiser ver número, eu assisto uma aula de matemática, pô. Mas é que você é uma calculadora. Mas é que você não vai estar burrão na matemática também, né, mano? Também é, isso é verdade. Isso também é verdade. É, então. Mas o importante foi a vitória, né? 3 pontinhos. Nossa, cortou. É belo comentário, né, Mota? Ué, mas foi forte no momento certo. Semana. No momento preciso. Essa semana, pro São Paulo é muito importante. Vai ter clássico. Imagina se o São Paulo empata em casa contra o Avaí ou perde. Ia ser uma semana infernal. É o Mota a mão de tesoura, cortou no. Bom, mas é isso aí, gente. Eu acho que do Rogério a gente já debateu bastante. Não sei mais o que dizer, sabe? Eu acho que tomara que ele, com o passar do tempo, ele aprimore um pouco esse relacionamento. Hoje eu já estava lendo uma opinião de um amigo nosso, ouvinte nosso, o Marcelo Porto. Ele falou o seguinte, meu, puta, seja hipócrita, mas saiba como agir perante a imprensa. Mesmo que você não acredite naquilo que você está falando, mas saiba agir perante a imprensa. Embora o Rogério ontem ele tenha falado que ele sempre vai ser verdadeiro, ele quer sempre a verdade, é verdade. Só que, às vezes, você acaba tendo que. Você acaba cometendo o sincericídio. Você se coloca tão verdadeiro dentro das situações. Esse sou eu não minto, isso sou eu, esse sou eu sou assim, me aceitem do jeito que eu sou. Ok, legal, bacana, pô, sincero pra caramba. Mas corre o risco de cometer um sincericídio perante a mídia. E eu acho que ele também foi deselegante com o Rodrigo Caio. Vale lembrar que quando ele está falando com a imprensa, na verdade ele está falando com o torcedor do São Paulo, a imprensa está ali para fazer as perguntas que a torcida quer, gostaria de saber as respostas. E tem uma outra questão aí, né? Que é, uma é do temperamento, do jeito, da característica do cara. Uhum. O Rogério sempre foi assim. E a outra, que normalmente acontece em clubes, com assessoria de imprensa e tal, alguém dentro do São Paulo, alguém dentro de qualquer clube, chega para o profissional que vai dar entrevista, o treinador principalmente, que é o que está mais exposto e que representa uma nação, que todo mundo quer ouvir, chega para o treinador e fala assim, olha aqui, querido, e se a gente tentasse ir por um outro caminho? E se a gente tentasse mudar um pouquinho essa postura aqui ou acolá e tal? Agora eu te pergunto, Sombra, quem no São Paulo pode fazer esse papel? É o Juca? É o francês? É o inglês? É o pintado? É o Leco? Talvez o Rogério Ceni hoje não tenha horário para Deus. Se Deus ligar para marcar uma conversa com ele, fala, dá uma segurada aí, querido, que eu vou ver se eu encaixo você na minha agenda. Então tem isso também, porque o normal, qualquer treinador, o cara começa a estrelar, os caras falam, amigão, vamos fazer o seguinte... Vamos por um outro caminho? Você é um ídolo. Lógico, ninguém vai chegar para o Filipão e para o Luxemburgo dizer como deve agir. Não, mas, sabe, tem uma diretriz ou outra que... Isso ninguém vai chegar. Ontem ele foi, eu achei que ele foi bem deselegante com o Rodrigo Caio, inclusive, desnecessário, mas de qualquer forma, cada um, seu cada um, né? Agora, veja só, né, o São Paulo tem problemas táticos e técnicos grandes, né? E eu acho que são problemas táticos e técnicos que poderiam estar acontecendo independente dessa figura do Rogério ali. Se fosse o Eduardo Batista, o técnico. Então, eu acho que assim, as questões de treinamento e de time, eu acho que com o tempo as coisas poderão melhorar. É vinda de o São Paulo carece de um ou outro jogador para a coisa funcionar melhor. Taticamente, eu acho que ainda tem uns probleminhas ali. Mas esses problemas poderiam estar acontecendo com o Rogério ou com qualquer outro treinador. Então, aí... É a figura do treinador que está lá. Se fosse o Luxemburgo, podia estar acontecendo esse problema aí. Ok. A questão é que depois chega na hora da coletiva, a coletiva virou o segundo tempo do jogo, virou, né? A segunda partida. Todo mundo fica esperando, né? Todo mundo esperando. Então criou-se agora, mas, pô, às vezes eu via jogo de São Paulo lá, São Paulo ganhou ou perdeu. Falei assim, puta, o Muricy vai estar bravo, mas ó, ele já vai falar lá, tá de saco cheio, etc e tal. Vai dar umas patadas e beleza. Mas é o Muricy, tricampeão brasileiro, etc. Às vezes nem vou ver. Agora todo mundo espera pra ver a entrevista. Agora todo mundo espera pra ver, né? E acho que tem que... Se o Rogério souber como minimizar esse fator coletivo, vai ser muito bom pra ele. Tem um montão de coisa no nosso dia a dia, na nossa profissão, que a gente ama fazer. A gente adora fazer. Por exemplo, fala uma. Trabalhar no Estádio 97. Ah, que puxa-saco. Olha que belezinha, ó. Né? Que bonito, ó. Agora... Tem coisas que a gente já não gosta tanto, por mas exemplo. Profissionalmente a gente tem que aturar. Dá um exemplo. Mota. Mota é uma coisa que tem que ser aturada. O Rogério, ele gosta de dar treino, incrível. Gosta de preparar o time. Ele não sabia que ele teria que dar entrevistas coletivas. Ele não sabia que faz parte da profissão do treinador. Tem coisas que são assim. E sempre lembrando o seguinte, ele está falando para a torcida do São Paulo. Ele está lá para falar para o seu torcedor. A imprensa é só um veículo que leva a informação. Você sabe, Ale, eu acho que tem muita gente, não é porque da imprensa que tem razão. Olha. Eu vejo muita pergunta idiota. Claro. Vejo verdade, perguntas. Não. Às vezes, fazer pegadinha. Perguntas imbecis. Entendeu? Agora eu vou te falar. Mas se a cada pergunta que você considerar como idiota, sendo ela ou não uma pergunta idiota, e você der uma alfinetada e você se colocar numa outra posição, cara, vai ser um inferno. Agora só uma coisa só. Pera aí, o Borroleta, peraí. O Alê, né, tava falando aqui que o Rogério tava confortável com o Rodrigo Caio, né? Eu tava até falando com o Marcelinho, né? É o contrário, né? Você viu ele passar a mão na perna do Rodrigo Caio? Tem até a foto aí, você viu isso aí? Empolgado pra caramba, né? Você ficava olhando a jeba do Marcelinho falando, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, passa a mão, tirou a lasca, igual o Bota faz aqui do Ale. E o Rodrigo Caio com aquela cara, né? De tipo assim, né? Deixa eu ficar na minha aqui, né, bicho? Tá o patrão aí do lado. Eu, hein? É, ele vai embora. Mas, ô, Sombra. Tchau. Fala, mano. É, o Rogério Ceni, ele nunca lidou muito bem com críticas. É, desde aquela época que ele era jogador. Quando tomava algum gol, que a galera achava que era falha dele, que ele saiu errado, que ele ajoelhou. Sim. Sempre quando questionado por repórteres aí, por pessoas da mídia, ele sempre foi muito, muito ácido nas respostas. Ele sempre foi muito ríspido. Sim. É, e o Rogério, agora na condição de treinador... É, potencializou ainda mais isso, porque quando você é atleta, se você não quer falar, você fala, beleza, não quero falar e não vou dar entrevista pra ninguém. Agora, por contrato, todo treinador, depois das partidas, ele é obrigado a falar com a imprensa. Então, eu concordo contigo, o Rogério parece que ele tá sempre de saco cheio na entrevista e tentando terminar o mais rápido possível. Por isso, talvez, ele utilize esse tipo de postura, que é pro repórter, talvez, nem estender um pouco mais a pergunta. Ele já começa a meter chumbo em todo mundo pra terminar logo. Mas o que é um grande erro por parte dele. Porque se ele assume uma condição de treinador, tá na cara que o trabalho dele vai ser avaliado não só pelos jornalistas, mas pelos torcedores também. E se ele decidiu se tornar um treinador, ele tem que estar sujeito a isso também. É o ônus da profissão. Agora vai ficar dando chiliquinho a cada entrevista que ele for dar? Tá errado o Rogério, cara. Tá certo, mano. Eu concordo contigo. O Rogério nunca tá errado. Eu espero bonito, que ele saiba rever esse posicionamento, porque ele é um cara inteligente. Né? Sim, concordo. Só que ao mesmo tempo que ele é um cara muito inteligente, é um cara de personalidade muito forte. Se você deixar a personalidade derrubar o racional, meu amigo, isso pode fazer um estrago. O principal vítima é ele mesmo, gente. Porque amanhã o São Paulo tem 1000 técnicos que querem trabalhar no São Paulo e outros tantos que o São Paulo amanhã porventura queiram. A gente está falando da carreira dele como treinador. Se dentro do São Paulo ele não conquistar uma certa... Não é que as pessoas têm que conquistar simpatia, mas se ele não conseguir conquistar o seu terreno... Como treinador dentro do São Paulo, onde que seria? Sei lá, minha opinião, né? Você, tá Ben, o que você acha, Ben? Você que foi o principal articulador Rogério, da contratação. Você foi o cara. Você que foi pegou ele em casa, levou até a casa do Léo. Você foi lá buscar ele. Eu sou empresário do Rogério e também sou presidente de São Paulo. Eu dei uma sugestão. E a sugestão foi eu que dei. Ninguém precisava de sugestão. Sabe foi você, Ben. Você manda, vai. Cara, eu acho que o Rogério... Se perdeu? Não começou bem. Tira dentro de você aquela sinceridade toda. Esquece que você gosta dele, que ele gosta de você. Eu gosto pra caramba do Rogério. Você é parecido com ele. Eu gosto pra caramba do Rogério, mas ele começou muito mal. O que tá errado, cara? Ah, eu acho que... Pra que criar uma imagem negativa assim? Eu acho que ele tá criando uma imagem negativa. Você falaria isso pra ele? Não, porque não, eu não falaria, porque ele não, só se ele me perguntasse. Eu não vou pegar o telefone e ligar pra ele e falar, olha... Não, mas se ele te liga e fala, e aí, Benjinha, vamos no show de rock? Não. Aí você tretar e fala assim, e aí, Rogério, tá legal, aí vai, ó, tá legal, mas você viu, não sei o que lá? Se ele me perguntasse coisas que ele jamais faria, ele não precisa de mim pra absolutamente nada, mas se ele me perguntasse, eu falaria, acho que não precisa de ninguém. Eu acho que ele tá começando mal, cara. O Rizek tá, também acho que eu tô com ele. Ele tá sendo um Dunga 2 pra quê, velho? Você sabe que não dá pra comprar briga com a imprensa, pra que ser assim? Seja mais simpático, seja mais maleável. Tá vendo como maleável não é crítica? Depende do contexto. Não, maleável não é crítica em qualquer contexto. Não, em qualquer contexto. Ah, o Tite é maleável. Ah, mas aquele maleável... Bom, depois a gente entra nesse mérito, já que isso aí vira 20 minutos de programa. É a mesma coisa. Não é falso. É falso. Se você não gosta dos caras e o cara vai lá e te cutuca. Aí o Ale tem razão. Então não seja treinador. Porque se você não quer conversar com o público, com a mídia, você não pode ser treinador do São Paulo. Você não pode ser. O que o Eduardo Batista fez naquele dia, eu falei aqui no dia seguinte, foi uma coisa ridícula. Eu falei também, que ele ia pagar por aquilo que ele fez. Ele ia pagar para o resto da vida dele. Aí. Não, espero que não, porque ele também não fez nada grave. Ele deu um piti. Rodou. Ah, não foi por isso? Aquilo ajudou muito. E o Rogério Paquetá começando uma profissão nova, é ídolo do São Paulo. Pô, seja mais simpático, seja mais agradável na coletiva. Ele não tá sendo. Eu também acho que ele ontem... Não achei legal a forma como ele fez com o Rodrigo Caio também, não. Eu acho que ele deu uma piorada. Eu acho que não teve necessidade disso. E o Rogério é um cara, pô, 20 anos jogando no São Paulo, né? sabe como é que é. Olha, ele sabe como funciona, ele sabe quem são as pessoas, ele conhece todo mundo. Ele, pra quê, cara? Eu acho que ele tá atraindo pra si uma coisa ruim, que não tem necessidade. Você sabe que até é... porque quando o cara é simpático, quando o cara é humilde... Hoje, não vamos aqui enganar ninguém. As porradas são menores, né? Claro. Gente, semana passada o Botafogo tomou de 2-0 do Grêmio com um gol escandaloso de mão. Escandaloso. Do Ramiro. Escandaloso. Acabou o jogo, já em Ventura falou, olha, posso falar? O Botafogo não jogou nada, não mereceu ganhar. Ponto, acabou. Quem desceu o pau, pô, do cara? Olha, você falou... mas é o treinador do... ninguém não falou nada. Alguém falou alguma coisa de Ventura? Nada, nada. Aí você vai lá... Pô. Aliás, por sinal, a semana passada eu estava assistindo a coletiva dele após um outro jogo. Que coletiva do cara. Então, mas é isso que eu tô falando. Então chega lá e fala assim, olha, posso falar? São Paulo não jogou bem hoje. Olha, não jogou bem, vamos tentar acertar. Brinca com um, isso ainda é ser falso, Mota. Você tem jogo de cintura, é inteligência. Que precisa de pra tudo. Entendeu? Na vida. O Dunga comprou uma briga contra o mundo. Aí, ó. Ele cria, ó, aí as pessoas criam, põe rótulo, que o cara é arrogante, que o cara é mal-humorado, que o cara é estúpido, que o cara é azedo, pra quê? E muitas vezes é um rótulo justificável. Se, né, você for ver, o Mano Menezes foi um cara que tava indo pra esse lado aí, ele deu uma mudada. Ele deu uma mudada, você vê que ele ainda vai mais pesado. Mais ou menos, né? Não, mas não, em relação ao que ah, era. Ah, sim. É. Sim, mas também falta. O Filipão, com aquele jeito dele, pra quê, cara? Custa nada. Gente, o Eduardo Batista daquele piti, eu ainda vou até entender. Não concordo, mas pô, sei lá, uma pressão que o cara nunca tinha sentido na vida. Bom, o Rogério, qualquer mais pressão que ele já passou no São Paulo. E outra, gente, o time tá péssimo. Na minha opinião. O São Paulo não jogou nada. Sim, ontem. São Paulo tinha que ganhar, concordo com o Mota. Porque se o São Paulo perde ontem, sim, até perde. Sábado contra o Palmeiras, era uma crise por dia. E o São Paulo, o Rogério cairia depois do jogo do Palmeiras. E eu acho, São Paulo. Agora, aí, só, viu, olha, pra eu terminar, então, o São Paulo ganhou ontem. Pô, ele tirou o Michael não tá bem, mas, pô, não dá pra botar o Lugano ontem, velho. Oh. Mas o Lugano não comprometeu. Lugano comprometeu. Gente, não comprometeu, porque até o time do Avaí é horroroso. Mas o Lugano, chapéu que ele quis dar, hein? O Lugano ontem, meu pra Deus, quem, né, viu o jogo... Pô, tem hora que não dá. O Lugano, eu adoro ele também, mano. Não dá mais pra ser titular. Eu quero ver o Rogério colocar o Lugano domingo, titular, contra o Palmeiras e deixar o Maicon no banco. O que que acontece, Ale? Nossa Senhora. Deixar o Lugano sozinho na zaga do São Paulo é abandono de incapaz. Ele não dá mais conta do recado. Não, mas é verdade. Assim do mito. Bom, falando sério, dá pro Lugano ser o titular contra o Palmeiras? Não, realmente assim, cara. Se o Michael tá mal fisicamente, ele não vai se recuperar em 5 dias pra jogar contra o São Paulo. 4, né? O jogo é sábado. Eu acho que dá, devia deixar ele de titular. Eu acho. Ô, gente, pega aquele pega aquele ataque do Palmeiras endiabrado, que corre pouco. Dudu. Tem que colocar o Militão. William do Bigode. Beto Guedes. Vai botar o Lugano no titular? Eu acho que o Militão vai jogar. O Lugano não vê esses caras nem no replay de noite, nos melhores momentos. Oh, agora, sobre... Você tem que ver também que o Lugano, ele não é um jogador do combate direto, a Dudu, etc. É, mas a exposição vai ser maior com esse nível de atacante. Taticamente, ontem, durante o jogo, não é em cima do Lugano que estoura. O Marquinhos era o melhor jogador do... Nem a torcida do Avaí aguenta mais o Marquinhos, velho, coitado. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Eu fiquei com a impressão que depois das eliminações, das críticas, das porradas... O Rogério Ceni, ele deu uma piorada na entrevista. Porque, para muita gente, o que acontece? Pô, o time não tá bem, as coisas não estão acontecendo, as eliminações vieram, então ele vai dar uma recuada, vai reformular um pouquinho. Eu acho até que, ainda bem pro torcedor do São Paulo, taticamente ele fez isso. Ontem foi uma formação mais usual, com alguns jogadores mais experientes, sem inventar muito, achei que foi mais feijão com arroz. Mas eu achei que ele fosse fazer isso também nas entrevistas. Eu achei que ele piorou na entrevista. E tem uma coisa que a gente aqui no estádio combate muito, é o seguinte. Para você falar de futebol, você não precisa ser ranzinza, você não precisa ser chato, você não precisa ser prepotente. Você pode falar de futebol com alegria, com leveza. Para você mostrar que você tem conhecimento, você não precisa fechar a cara. E a gente faz isso aqui todo dia, né? Claro. Então, acho que é um caminho que, para mim, não tem explicação. Verdade. Acho que é um caminho que tem volta.

Aí vem o substituto de Lucas Lima, que aliás foi cortado, e o Tite não vai chamar ninguém pro lugar. É duas semanas? Duas isso, ou três semanas ele isso, fica fora, né? Vladimir Graças Hernandes, a Deus, hein, mano? É, sim. Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Isso aí. Tá, esperamos que hoje o Ricardão acerte o pé, né? Não perca os gols fáceis. Tá torcendo pro Ricardão? Que vem perto. Ou... Ricardão Oliveira. Ah, né, tá, desculpa. Oh, não deturpa não, deixa o rapaz falar. E vença aí e mantém essa liderança em esse primeiro lugar, que vai ser muito importante pra nós. Já foi, já, pra nós. É, pra vocês já. Certo, Azedão? Agora, deixa eu só fazer um negócio aqui, Vanderlei. Você gostou do Vanderlei, Azedão? É maravilhoso. Eu acho que o Tite deveria voltar atrás e tirar qualquer goleirinho que ele convocou e botar o Vanderlei, o maior goleiro de atividade do futebol mundial. É, alguém discorda? Mas é mais do que o alemão lá, o Neuer? O quê? É. Neuer, o quê? O Neuer joga um campeonatinho idiota lá, Buffon. O alemão. Mais que o Buffon. O Buffon é idoso já, é ridículo. Parece aquele Fernando Praz lá, o ex-jogador de atividade. Opa, lava a boca pra falar do melhor goleiro do Brasil, trouxa. Entendeu? Vanderlei é o melhor goleiro do Brasil. Melhor é o Praz ainda. O quê? Tem que lavar muita... Eu não assiste futebol, né, rapaz? Fica fazendo casamento por aí. E você faz o que da sua vida? Eu assisto. Por que não veio ontem aqui? O quê? Fala o que aqui, você? Porque ontem já escreveu a biografia do Vanderlei. Ontem quem não veio foi a avó. É. Assiste o... Vai colar uma biografia? Esse trouxa aí não vem também. Mas é uma biografia autorizada ou não autorizada do Vanderlei? Eu não sei, eu vou escrever, vou mandar. Ó, Vanderlei, faz o que você quiser com ela. Você se intitula aí. Eu vou tatuar nas suas costas o palavrão. Tira a batata pra falar comigo, mané. Batata? Eu vou botar o nabo aí. Você é trouxa. Não, você não vai falar comigo. Eu tô perdendo o sentido aqui. Você é moleque, você. Então parabéns, ó, Vanderlei. Brincadeira, hein? Vocês falar de, ó, vocês falar de Fernando Praz e Vanderlei, sem nenhum dos dois tem um título mundial, vocês estão de brincadeira. Não colocar o Cássio, não colocar o Cássio na seleção brasileira, é quase uma blasfêmia, cara. Mané, caça, você está no outro mundo também. Você fica caçando do mundo, Paquitão. Aí, está em outro mundo também, você. Campeão do mundo, Paquitão. É, já foi, faz tempo, acabou. Seu Bento, o que mais do Santos? Tá bom. Depois desse o Santos cara, também pô, tá na briga pelo Valdívia. 21. Santos não. Não sei, aonde? Tá. Santos. Tá mesmo? O do Inter? Hoje eu vi aí uma informação. Sim, senhor. É? Sim, senhor. Que o do Globo Esporte traz informação. Que a prioridade é para a negociação do Valdívia com os clubes mineiros, mas o Santos também estaria atrás do jogador. Não sei, não vi manifestação nenhuma do Santos. Diz que o Galo quer o jogador, entendeu? Mas aí diz que o Inter gostaria de ter o Michael Suel em troca. É, eu acho que entra um pouco... A coisa ainda não andou, mas diz que o Santos também gostaria do Valdívia. Mas eu acho que entra um pouco também, um pouco na festa da... Né, do, valorização? Esse quer, outro quer. Pô, é igual o Everton Ribeiro, né, velho? Pô, aí sabe, fica com cômodo, é confortável, né? Então, 21h45, seu Bento, Vila Belmiro. Boa. Bora! Certo. Tá certo, seu Bento. E aí, seu Bento? Corinthians. Vamos lá, Bento. Coringão, parceiro. Vamos lá, mano. Vamos lá. Seguinte, o Balbuena é um meizinho fora, hein? O Balbuena é um meizinho fora, vai ficar fora. Hoje, por conta desse desfalco na defesa, o Thiago, do Sub-20, foi treinar junto. E quem também apareceu? Giovanni Augusto. Olha aí, ó. Giovanni Augusto. Zero saudade. Não, mas tá lá, né? Não quis ir por... Tá lá. Ô, Bento. Eu passei outro dia lá também no pedágio, velho. Veio no ticket a foto do Giovanni Augusto no verso. Desaparecido. Ninguém mais viu o cara, velho. Tá de brincadeira. E ô, mano. E outra notícia. Aquele projeto Mães da Sé, né? Só queria saber. É. Ó. Ele tá com a escadaria da Sé. Vixe. Mas vamos lá, tá esperando o Corinthians a final da Copa da Bulgária pra contratar o Cicinho, lateral direito, aquele que passou, deu uma leve passagem ali, pelo ali Santos. Tá praticamente certo. Tá? Então, tô esperando ele jogar a final da Copa. Ele tá lá Copa. Agora, é o mesmo time daquele Jonathan Cafu? Não sei te falar. Que o Cafu sei, tá lá ele tá no Ludogorets. O campeonato Ludogorets. Ludogorets. Eu falo no Ludogorets. O Ludogorets. É o que o cara do videogame fala. Ah, eu parei de ver em 2000 Até 2012, 13 eu acompanhava muito o campeonato Búlgaro. Mas o Bugarão. Eu parei. Mas ele perdeu um pouco do encanto. Mas perdeu muito. Perdeu. História daquela... Quando eles tiveram aquela mudança, mudança no artigo que mudou o regulamento... Mas já teve esquece. Timão já, né, Bulgária? Teve. Já teve em Copa do Mundo. E quem pode, quem deve estar indo embora no meio do ano já é o Léo Jabá. O atacante? É. Pra onde? Embora? Não consegui levantar o clube aí, mas parece que vai estar tá chegando uma proposta, ele deve ir embora aí já no meio do ano. Eita. Então vai. Quem já falou, vai. Mas, ô, Ben, fala aí. Fala aí, o Cicinho, ele tá chegando no final de semana aqui no Brasil e já vai assinar contrato com o Coringão. Só que ele não pode ser inscrito ainda no Campeonato Brasileiro por causa da janela, né? A janela só reabre no dia 20 de junho. Na janela lateral. Quem pode cantar é o nosso convidado. Não, porque o nosso convidado não cantaria essa música. Essa música é não fala assim. Uma coisa chata que a gente canta. Daqui a pouco nós vamos apresentar o convidado e nós vamos descobrir se ele cantaria ou não. Cantaria. Mas ele é músico, cantaria. Vai falar nada. Mas acho que cantaria. Fora do ar, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. Isso é chato pra caraca. É nada, que chato. Viu? Chupa, trouxa. Já me decepcionei com ele. É um cara que eu gostava e já não gosto tanto mais. Pronto. Tá certo. Certo, mano. Que mais, é nóis. Que mais do Poropopó? Só no final de semana, Corinthians. Então, ô, Ben, e tem o retorno do Pablo, né? O Pablo. Não é aquele da... Pablo, do qual é a música? Ô, mano, deram sorte. Não é esse. Quase para os não dois. É esse, mas o... Não é esse aí, mano. Então, mas o Pablo aí tá de volta aí contra o Atlético Goianiense no final de semana. E o Balbuena fica parado aí de molho talvez um mês, né? Um mêsinho, Balbuena. Balbuena. Ó, coral de Balbuenas. Balbuena. Faz o Bob Esponja. Balbuena. Faz o Bob Esponja aí, Silvio. Você não sabe fazer Bob Esponja. Hein? Você. Não, eu faço, mas eu queria ver se o Silvio tá quase lá. Mata saudades numa época. Imita o homem assovio. Ô, grande homem assovio. Vamos falar aqui do Palmeiras. Ah, seu homem assovio. Ainda bem que o senhor chegou aqui. Quem fala assim é o Lueblin. Eu estive lá outro dia com ele, mandou um abraço pra RG. Apaixonado por você. Grande Lueblin. Não, mas ele fala assim. Ele fala assim. O Lueblin imita o homem assobiu. Não, tudo bem. O homem assobiu. Dá licença. Que Lueblin, o cara. Mas isso não foi aquele apito que ele engoliu? Pode ser. Pode ser. Exatamente. Tá gordinho, Lueblin. Palmeiras. Fala do Verdão. Aí fala do campeão. Vai sim. Nossa, o convidado fez uma cara agora de tristeza. Vai falar. Eu achei que ele era palmeirense. É Verdão. Antes do Palmeiras. Só que é o seguinte, antes do Verdão, deixa eu dar um recado aqui importante, seu Bento. Como todos nós já sabemos, né? Tem muito palmeirense apaixonado ouvindo a gente todos os dias, né? Mas só 400 vão poder assistir ao jogo de amanhã como convidados da Bridgestone. A promoção que a gente divulgou aqui foi um baita de um sucesso, né? Só os convidados de amanhã vão poder assistir a várias ações sensacionais que a Bridgestone preparou. E pra quem ficou de fora, olha só, a Bridgestone tem um recado também, hein? Fique de olho, meu amigo, porque a Conmebol Libertadores Bridgestone só tá no começo, RG. Boa. E lembre-se, pneu é Bridgestone. É isso aí, seu Bento. Fala do Verdão. Boa, Lolo. Que amanhã joga, seu Bento, na Libertadores. E tem problema, hein? Problema? Um problema aqui de última hora. Não fala assim, não. Borja. Não tem reserve. É. Sentiu uma dor no joelho aí, teve O teu time tem reserva. O time tá cheio de reserva, o teu e do outro que tá fazendo ti. Teve um leve Katsu. Um leve entorse aí. Olha o 2-0, hein? Ó, um leve entorse. Torce mesmo aí, antes. Vamos ver, né? Eu não. Não imagina. Vai estar na televisão o trouxa ali? Meu, seu bem. Eu vou assistir Titanic, papito. Vai assistir sim. Vai estar na televisão torcida, gente. Titanic, eu vou assistir Troia. Titanic é o seu time na Copa do Brasil, afundou. Mesmo, assiste. Boa, vovó. Assiste o replay do jogo. Nossa, Deus. Titanic. Agora, Titanic é o seu mamilo esquerdo, que afundou em 1913. Juiz. Seu Bento, e aí? E é isso aí, então. Se o Borja não jogar, deve vir o William no ataque. Sim. É isso aí. Tem Palmeiras, na verdade, ele não tem um centroavante, né? Não tem. Porque o Borja é centroavante. O Palmeiras não tem um centroavante, ele tem atacante. É Roger Guedes. É, tem vários lá. Tem o Keno, pode ser a opção. O Beto Guedes treinou de titular hoje, viu? O Beto Guedes de novo também? Roger Guedes. O menino que joga no Palmeiras, loiro. Aquele Roger. Roger Guedes. O Beto Guedes é Roger Guedes, esquina do Lô Borges, Thomas Rott. É isso aí. Bom, espero que amanhã a gente faça um bom jogo, né, vovó? Não, tem que ser, viu? E tem, ó, tá 10 meses sem perder no nosso estádio bonito, lá, maior arena do mundo. É verdade. Então não vai ser amanhã, né? Amanhã vai ser 3-1 para o Palmeiras. E eliminaram a Chapecoense da Libertadores. Ah, que horrível isso, eu chorei, viu? Tava na cara, né? Muito mas a Chapecoense deu mole, hein? Foi borrada dos caras, beija, ou não? Cara, tem várias versões. Uma que eu ouvi, uma próxima lá foi. É, fazer o quê, né? Aproveita e já apresenta o convidado, Sombra, que é sensacional. E que é palmeirense. Que é verdão. Ai, que de coração. Lindo. Hoje nós estamos recebendo aqui, no Estádio 97, o palmeirense Maurício Manieri. Ai, Maurício. Ô, Maurício. E aí, gente? Ah, garoto. Que voz gostosa, né, que ele tem, né? Você achou, bó? Você gostou, bó? É timbrosa, né? É o quê, bó? Timbrosa. Timbrosa? Timbrosa. Timbre forte. Comenta um pouco, comenta um pouco. Você essa música é espetacular. Você curtiu, bó? O convidado querendo falar e o Mota não deixando. É de uma estupidez ímpar, né? Ô, Mota, vai dar uma voltinha, volta às 8 aí. Vai brincar na Paulista lá. Às 8 tá bom. Ô, Maurício, esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro convite que deu, né? Primeiro eu queria agradecer o convite aí. Tá participando do programa, né? De grande audiência aí. E prazer revê-los também, né? Você já esteve com a gente. Já estive já aqui uma vez, né? E essa música foi sim, a primeira música que eu lancei. Foi no finalzinho de 98. Finalzinho de 98. Caramba, passou rápido o tempo. Rapidinho, hein? Né? Esse disco era muito bom também, né, Maurício? Tinha outros hits também, bem legais. Ah, né? Sim, tem. Esse disco aí teve quase 500 mil discos vendidos, mais uns 4 singles. Foi um disco de muito sucesso, né? E Maurício, você continua indo lá no estádio do Verdão? Ah, sim, quando dá, eu vou, né? Eu curto lá, eu levo meu filho. Você gostava de ir lá, você ia muito eu lá. Vou, cruzava muito lá no Verdão. Vou lá. Esses dias até fui lá comentar um jogo pro pessoal da uma web rádio lá. Fiquei mais torcendo do que comentando, imagina eu comentando, né? Não dá pra ficar comentando. É, eu vou lá no Allianz lá e adoro, né? Curtir meu Verdão. Quando não tô lá, fico lá falando do Palmeiras no Twitter, lá nos jogos, né? Eu gosto muito de comentar também, falar dos jogos, tá cornetando. Mas Palmeiras é minha paixão, né? Adoro. Legal. E amanhã, Maurício, vamos ter problema ou não? Ou vamos passar fácil? Acho que vai passar fácil. O time é um time mediano, né? Da Argentina lá. Não é um time. Mas empatou com um a menos lá, né? Tava perdendo de 1-0, mas. O Vitor Hugo foi expulso. Inclusive, os meninos que estavam vindo assistir, não sei se vocês viram, os torcedores, infelizmente. Problema, né? Teve um rapaz que teve acidente. É, viu? Morreram dois, viu? Judiação. É, infelizmente, viu? Na estrada do Paraná. Então, eu acho que não vai ser difícil no Palmeiras, apesar que sabe como é que é de Libertadores, né? E eu fui assistir aquele jogo lá contra o Peñarol lá. Parecia aqueles jogos de várzea que eu assistia antigamente, lá na minha vila onde eu morava, lá no Jardim Patente. Você foi no Uruguai? Não, aqui, né? Ainda bem, já pensou lá no Uruguai lá? Os caras morreram lá. Tá louco. Não é legal você lembrar das suas origens, falar do Jardim Patente. Porque tem integrante aqui no programa que não olha pro passado, não. Não. Ah, é. Virou Nutella, né? O RG. É. O cara esquece. O cara esquece, viu, Maurício? O cara esquece, velho. É, então aí eu curtia muito, né? Aí eu fui assistir esse jogo lá, Palmeiras e Peñarol, no Allianz Parque lá. Luiz Fraco, os caras. Né? Bagunça, né? Não gostei, não, mas o Palmeiras conseguiu ganhar no finalzinho. Gol de quem, hein, Maurício? Você lembra? O gol foi do nosso querido Fabiano. Fabiano, lá, o craque do Palestra! Maurício, sem cornetar, de 0 a 10, Fabiano. Fabiano. Uma nota. Nota 7, por favor. Meu Deus, hein? E depois se chama de corneta? Com certeza não é. É. Ai. Muito bem. Ô, Manieri, me diz uma coisa, cara. Esse Palmeiras aí. Eu gosto, assim. Eu acho que agora com a volta do Cuca, né? O nosso querido Eduardo Batista, um bom técnico, né? Mas estava com um pouco de dificuldade ali de implementar o esquema dele. Foi bom trocar, né? Acho que sim. Eu acho que você... Porque é o seguinte, ele pegou um time que já tinha sido campeão brasileiro, né? Já vem, já uma pressão muito grande em cima dele, porque tinha sido campeão brasileiro. E aí o que aconteceu? Os resultados vieram, mas o time não conseguiu jogar, ter um padrão de jogo ali. Não, precisava de mais tempo, mas sabe como é que é futebol, né? Você precisa de resultado. E ele não é um cara que tem tanta vivência assim, em times grandes, né? Apesar de ser um bom profissional, um excelente profissional, né? Eu acho que foi bom ver agora o nosso Cuca lá, né? Que é um cara muito experiente, é um cara que sabe lidar com a mídia, é um cara que sabe lidar com pressão, e é um cara que entende muito de futebol. Ano passado, realmente, ele foi, assim, imprescindível para o Palmeiras ganhar o campeonato, né? E agora ele vem, vai dar uma acertada. Eu já dei uma acertada legal já no time, já, o time já deu uma bela de uma melhorada ali. E eu acho que vai muito bem o Palmeiras com o Cuca esse ano aí. Mas deixa eu perguntar, então. Primeiro, o Cuca, eu queria perguntar. Já foi muito... Quando você vai no show do Maurício Manieri, você vai com aquela calça vinho? A gente vai no show do Maurício, vai felizinho, vai... Ai, alegrinho, a gente vai... Usa calcinha roxa, camisetinha do Palestra. Agora, a gente chega lá, viu, Pijão? A gente não dá ré no carrinho, no estacionamento, pra não dar azar. Mas a gente vai com, olha, com muita audáciazinha, felicidadezinha, viu, Maurício? Você sabe que até quando caiu o nosso querido Eduardo Batista lá, aí... Que foi paranaense hoje, eu não sei. O Atlético Paranaense. Você viu quem é o diretor do futebol? Não. Paulo Autori. Que coisa, o Paulo Autori era técnico, virou diretor. E voltou. E o Eduardo Batista é o contrário do Petkovic, que era diretor e virou técnico. Virou técnico. E aí, eu acho que vai dar muito bem lá no Atlético, tomara sorte pra ele, né? E quando aí a gente caiu, eu falei, bom, se o Cuca voltar, eu vou usar a calça vinho, né? A gente fez até uma brincadeira no Twitter lá, e o pessoal até da Rede Record lá me chamou pra fazer uma matéria e tal, coloquei a calça vinho e tal, deu mó bafafá isso aí. Mas aí o Cuca falou que não vai mais usar, né? Mas eu falei que toda vez que tiver o jogo, eu mesmo uso lá em casa, lá pra dar... Vem cá, ô Maurício, você acha que depois de sábado, que ele não usou e o Palmeiras perdeu, qual a probabilidade de amanhã ele se bobear e vai com duas calças vinho, uma por cima da outra? Se eu fosse ele, eu usava calça vinho. Não vacila, não. É. Mas eu acho que ele deve ter sentido o chaco dessa calça vinho. Eu vou falar um negócio pra vocês. É um negócio de supressão, uma coisa muito pessoal, mas... Vou dizer um negócio pra você, se a pessoa acredita que alguma coisa pode estar ajudando, tem que fazer. O que não pode é ser uma coisa doentia. Uma obsessão, né? É. Agora, cara, você tem lá, ô Dodô, você vai tocar nas festas, você usa aquele terço, ah, meu, tudo deu certo. Ah, vai, cara. Vai com ele. O que vai mudar? Nada. Hã? Nada. Agora não pode virar uma doença. Você esquecer o tênis e você botar na cabeça. Você fala, puta, não. E agora vai dar tudo errado. Na Copa do Brasil, todos os jogos eu fui comer uma camisa fedida. Pra dar só. Mas sem lavar? É. E se lavasse, não ia ganhar. Aí já é doentio. Mas ganhou. Não, mas não ganhou por tua causa. Certo. Agora, quem sentava... Ah, mas você tá defendendo aí que... Não, tô defendendo, mas acabei de falar sem que seja uma coisa doentia. Não, fedido um pouquinho só. Não, você tá louco? Ficou um campeonato inteiro sem lavar uma camisa? Não, foi das oitavas pra frente. Pô, nojento do mesmo jeito. Imagina quem tá sentado do seu lado, vô, no estádio. Ó, me abraçaram, me deram beijo. Viu? Meu filho depois na rua Palestra, abracei todo mundo, viu? Me embriaguei. Ah, quando você ganha o título, ninguém tá nem aí, né? Pode ir. O problema é quando não ganha, né, Dudu? Aí aparece a Chewbacca, a chuva que atrapalha, Olá, velho, vou o dizer. Trânsito. Eu tenho minhas manias em casa também. Né? Tem beijo, né, amor? Trocar de lugar no que sofá. Que foi, Aguinaldinha? Mas às vezes acontece, aquele jogo que você pega mesmo, que não tem jeito. Você troca de um lado, vai para um lado do sofá, vai para outro lado do sofá, e o Palmeiras tá perdendo, aí não adianta, velho. Tem jeito que não dá mesmo, né? Ou aquele negócio de trocar de canal, né? Trocar de canal. Você tá ganhando num canal, tem, deixa o lado. Tem manias? Porra. Tem manias? Isso aí eu deixo, eu não troco não. É. Aí vai mudar pro outro, de repente aí começa a perder o jogo. Né? Quem é cheia de manias é o Raça Negra. Ai, mandou bem. É uma música. Aí mandou bem. Então, pra perceber, o Dudu ficou agora meio perdido. É o Maurício Rio, né? Mania. Toda dengosa. O Maurício ou Manieri? Fala aí, vai. Vencer minha menina. Essa música é legal pra caceta. É verdade que você não cantaria de jeito nenhum essa música aqui do Beto Guedes? Janela. Tá xingando, o juiz. Tá xingando, o juiz. Então tá bom. Então, o próximo show, abre com ela. Vamos ver. Não, mas não é dele, ele não pode abrir. Lógico que pode. Pode, não pode abrir. Você não pode? Pode. Você não pode gravar. Eu gosto do Beto Guedes. Gosta? Gosto. Mas acho que não tem muito a ver eu cantar no meu show, mas... Não tem a ver com o seu perfil. Tipo, você tá no carro, indo viajar no fim de semana, você vai ouvindo o Beto Guedes. Puta, o Beto Guedes. Chupa, Benjamin. Você tá vendo que ele não tá sendo sincero, né? Tá assim. Tá querendo agradar a imprensa, é isso? Não, eu curto o Beto Guedes, eu gosto. Eu acho o cara muito talentoso. Mas aqui não, acho que não tem muito a ver com meu som lá, tá, mas eu... Tá certo. Hoje é Maurício Manieri, o nosso convidado aqui no Estádio 97, na Energia 97 FM, que também tem o oferecimento do Extra. Lá no Rio é Extra. É isso aí, no Festival do Bebê Extra, você encontra tudo para cuidar do seu bebê e o melhor, fazer economia de verdade. E daqui a pouco eu vou dizer quem vai ser pai, hein? Não posso falar agora, não. Quem vai ser pai? Não, posso falar, não, fiquei sabendo. RG hoje. Número 2, tô sabendo. Você estraga tudo, né? Olha, temos muita variedade produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Macacão floral ou patinhas por apenas R$ 39,90. Kid Wallis manga longa, duas peças, vários modelos por apenas R$ 39,90. Sapatinho para bebê pimpolho, vários tamanhos por apenas R$ 34,90. Bebê conforto, pintolina, várias cores por apenas R$ 239,90. Ou em 14 vezes sem juros mensais de R$ 17,14. Nos cartões Extra. Cadeira para alto Cosco Simple Safe por apenas R$ 329,90. Ou em 14 vezes sem juros mensais de R$ 23,56. Nos cartões Extra. Carro passeio mosaico Umbrella por apenas R$ 199,90. Ou em 14 vezes sem juros mensais de R$ 12,85 nos cartões Extra. E tem também carro berço Mileno por apenas R$ 559,90. Ou em 14 vezes sem juros mensais de R$ 39,99. Festival do Bebê Extra. Aproveite para economizar. Chuck, e boa. Também, aproveitar e dar outro parabéns também, que vai ser pai, fiquei sabendo agora também. Silvano Purim, nosso Silvano. Aê, Silvano. Parabéns, Silvano Purim. Mais um menininho aí na vida, no mundo. Que beleza, aí, hein? Ô, cara, pra botar filho mesmo. No planeta, velho. Ô, mano. Boa. Oi, diga. Olha, deixa eu passar um recado, que eu sei que você é um cara que tá louco pra curtir a Copa do Mundo lá na Rússia. Com certeza. Então presta atenção, porque a Estela Barros Turismo tá com pacotes fantásticos pra você que é fã de acompanhar a seleção brasileira. Preste muita atenção, a Estela Barros, que tem mais de 40 anos em Copa do Mundo. E você vai poder adquirir pacotes para a Rússia com parcelamento em até 12 vezes sem juros. E são várias opções de roteiro. Então esse recado é realmente você... Aumenta um pouquinho o rádio, aumenta aí você no carro, não está prestando atenção, aumenta. Esse recado é para você que sonha em assistir uma Copa do Mundo, acompanhar a seleção brasileira no exterior. Esse recado é para você que já foi e quer ir de novo. Preste atenção, a Estela Barros está com pacotes sensacionais. E mesmo que você fale assim, ah, mas não posso ficar um mês fora do Brasil, não tem esse... essa boiada toda, né? Não tem esse esquema aí que o Rude tem. Não sou o Rude Landucci. Exato, é. Aí o que você faz? Vai lá na Estela Barros e adquire um pacote que é aquele, ó, posso ver um jogo só, só a primeira fase, só as fases posteriores, só a semifinal e final, tá? Eles conseguem modular para você o pacote do jeito que você quiser. Entendeu como funciona? É uma beleza. Entre em contato, ligue já para a Estela Barros. 2166-2250. 2166-2250. Ah, mas agora, depois das 6 horas da tarde, tem alguém atendendo? Tem sim. Liga lá que o pessoal da Estela Barros está aguardando sua ligação. E ó, você vai para a Rússia, fica hospedado nas duas principais cidades, Moscou e São Petersburgo. E você escolhe ainda a categoria de hotel, são três diferentes categorias de hotel à sua escolha. Vai ser legal demais. Antecipe, porque você começa a pagar agora, quando chegar na hora da Copa, você já pagou, tá? Em 12 parcelas, fica mais fácil para você. Estela Barros, acesse o site estelabarros.com.br. Estela com S mudo e dois L's. Ou ligue e ligue agora. 2166-2250. Ver Copa do Mundo, acompanhar o Brasil, ainda mais essa aí que promete muito. Todo mundo quer, não é não? Cara, eu tenho um amigo meu palmeirense, isso é sério, viu, Landus, que ele é tão fanático, velho. O cara comprou já as passagens pro Mundial. Imagino. O cara falou que o Palmeiras vai disputar o Mundial, meu amigo Camilo Tedes. Palmeiras vai disputar o Mundial com a Juve. E ele me mandou um WhatsApp agora, Camilo Tedes. Ele já me dá um Rivotril pra ele. Ele falou o seguinte. A Juve. Aqui, ó. Vou ler aqui pra você, Camilo Tedes. Pode ler, pode ler. Beijo, já comprei meu pacote para ver o Palmeiras e Juve no final do Mundial. É, no final a Juve, do ano. Nós e a Juve. E se isso realmente acontecer, levarei Domênico Gato comigo. Boa. Sem pagar um real. Aqui, ó. Manda um abraço pra ele, Camilo Tante. Ô, Camilo, um grande abraço pra você. Muito obrigado pelo convite, hein? Mas torce, vai que você vai numa dessa. Camilo te leva na faca executiva e tudo. Ô, Camilão, põe eu nesse esquema aí. Que amor. Eu já... Faz igual o Bernardo fez, eu vou fazendo stand-up no avião. Vai mandando WhatsApp. Rude, tá dentro. Se der Palmeiras e Juve, você vai com a gente. Aí sim, cara. Aí. Isso, Marielle, aproveita, velho. Vai todo mundo. Aí, ó. Cara bonde, cara bonde. Se bobear, até eu tô indo. Depende, né? Vamos lá, você pra Juve, né? Eu conheço já uma pessoa que. Fala aí, Mauricião. É assim. Vou também. Ah, agora vou também. Pode me. Tá no bonde? Tô vambora, bom. Vambora. Demorou. Eu conheço um amigo. Você vai cantando no avião, né? Vai e volta. Os caras, pô, para de cantar, pelo amor de Deus. Minha menina! Tem um amigo que ele ama assim o. Não o Palmeiras. Ama a esposa, é louco pela esposa. Ah, é? Idolatra a esposa. Tão maluco pela esposa que ele nem usa dele, usa dos outros pra não gastar. Falando em ir, eu tenho que falar aí que tem um domingo que tem um esquema aí, ali. Eu queria falar no ar aqui pra mostrar que eu sou um cara assim. Eu não, infelizmente, eu não vou poder ir. Não, porque ele tá. Você não vai no aniversário do Alê? Não vou poder. Você não, não vai. Não faltava mais nada. Na verdade, eu combinei com o Benjamin que a gente tem um evento. Não, a gente tem um evento domingo lá que você fechou. Não vai dar pra ir, olha. É nessas horas que a gente vê. Mas, cara, maior força, a gente manda um áudio, se quiser ligar. Ah, é, legal. Eu só tô anotando aqui. Aquele telão? Aê, aí lembra de vencer a menina. Olha que eu lembrei do negócio aqui. Uma das primeiras imitações que eu fazia, não era muito bem, mas eu imitava o Maurício Manieri quando era lá. Como é que era? Era um negócio assim. Baby, eu ontem tive um sonho. Sonhava que você beijava minha boca. Era tão bom. Quando era novinho, eu fazia. Decepcional. É nóis. Parabéns. Obrigado. Mas temos dois Maurício Manieri hoje? Não, era só cantando, velho. Eu não consegui. Não, peraí. Tô cantando pela primeira vez na história. É o sertanejo, Maurício e Manieri. Na história do rádio brasileiro, é um filho, dueto. Cara. Teremos Maurício Manieri com Maurício Manieri. Primeiro o original. Agora o cover. Eu ontem tive um sonho, sonhava que você... Beijava minha boca, era tão bom. Agora o corpo, vai. Ia deslizando no meu corpo. E me deixando louco. Pena que isso tudo era só sonho. Aí tinha. O que que eu faço? Se é você que eu quero. Mas aí é o original, agora o cover. O que que eu faço se é você que eu venero? Mude, você precisa melhorar a tua imitação, velho. Vou te falar uma coisa. Não, falando sério. E o Manieri, eu sempre fui muito fã dele porque eu sempre gostei muito do Tim Maia. E ele regravou algumas coisas. Parabéns, Manieri. Falando sério, cara. Manda um Tim Maia aí, o Maurício. Legal. Eu preciso lhe falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Depois de andar de encontro ao vento, eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Tá bom, né? Boa, sensacional. Boa, Maurício Manieri. Maurício Manieri aqui no estádio. Agora, peraí, está acelerado. Eu acelerado? Está demais, calma, velho. Eu também tô acelerado. Vai acabar, o programa vai até às 8. Eu gravei uma música dele que é do Cassiano, né? Que foi um dos meus grandes sucessos. Né, que é a música. Quando o inverno chegar, essa música é sensacional. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Cante, galera do estádio. Pô, essa música é esta rosa, para me dar, trago essa rosa. Meu amor, hoje o céu está tão lindo. A música é do Maurício Manieri. Muito bom, Maurício Manieri, agora vamos imaginar lá um penhasco. Estádio lotado, um penhasco, final de Libertadores. E aí o Maurício Gagliotti o convida para abrir o jogo cantando o hino do Palmeiras. Maravilhoso. Vamos lá. Cantando agora? É. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o... Esqueci. Ó, o Dodô chorando, hein, de emoção. Olha o Dodô, chorando. Que bonito. O Dodô é seco. E o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é agora, campeão. O Dodô do Pichote. Defesa que ninguém passa, liga atacante de raça. Zeca Pagodinho, você sabe? Torcida que canta e vibra e canta em xerém. Paulo Ricardo. O nosso aviverde inteiro que sabe. Dinho. Ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Valeu, moçada! Boa! Valeu, Maurício! Valeu, Luiz, cara. Valeu, Benjamin, cara. Prazer enorme, cara. Você foi no meu show, cara. Eu vi, cara. Me deu vários abraços, cara. Valeu, Benja. Valeu, cara. Foi no show dele, né, Benja? Ah, pô, fui salvo. Um abração pra ele, pro Thiago, pro Ives, toda a galera do Capital. Mas, ô, Maurício, teve um ouvinte que mandou aqui. E parabéns também pro Silvano Purim, que vai ser pai de novo. Aê, garoto. Aê, Silvano. Matador é matador. Mais um menino aí. Mais um, hein? Tá louco. Que você trabalha, hein, velho? Só filho, velho. Ô, Sombra. Oi, diga ali. Você sabe que eu sou muito fã de todo mundo aqui, né? Já falei isso, né? Várias vezes. Muito, Vato. Se bem que você deu uma estrelada depois dessa temporada europeia. É. Sabe? Ah, mas é justo, né? Fala. Justo, mas meteu uma perna. E eu sou muito fã do Mano. Sim. Gosto muito. Obrigado, do Ale. Maurício Borges. E tamo ele junto, tá me mandando parceiro. Um WhatsApp aqui, que ele tá com vergonha de perguntar uma coisa pro Maurício. Ele é fã do Maurício. Não tem vergonha, não. Ele gosta muito de Realto. Realto. Ah, e o Maurício teve uma participação brilhante em A Fazenda, o Realto. E o Mano quer saber como é que foi. Tava a Sheila lá, tava O Xuxa, nadador, né? É o sonho do Mano participar de um Realto. Demorou. Show, né? Não, qual o caminho? Foi o que o Mano quer fazer, né, cara? Uma experiência muito interessante. É muito louco ficar lá? Como é? Foi doido, né? Mas foi divertido, sei lá. Pô, imagina ter uma piscina, comidinha. Pô, tranquilão. Que tipo de comidinha? Ah, tinha vários tipos de... As que andam ou as que estão na mesa? Não, comidinha de verdade mesmo. Mas vegetais, e aí tava a Sheila, a Melo, querida. A Ana Paula Bandeirinha foi nessa. Ana Paula Bandeirinha, fiquei trocando ideia de futebol, ela comentou dos jogos que ela tinha polêmicos e tal. Pessoas muito legais, tive muita sorte de participar lá com... O Leozinho, MC Leozinho, querido. Sai as brigas mesmo lá, o pau come ou... Cara, você acredita que enquanto eu fiquei lá, eu particularmente não tretei com ninguém, não, né? Ficou quanto tempo lá, Maurício? Fiquei quase 2 meses, né? Pô, ficou bastante. É... Eu acho que eu não brigaria também com ninguém se eu ficasse... Pô, não. Imagina. Imagina. Você briga até na hebraica, velho. É, me mandou embora, mano. Agora, falou. O meu sonho era ver um reality show você com o Domênico Gato. Isso seria lindo. Briga, mas... O Domênico seria legal pra caramba. Eu, se eu participasse, eu ganharia. Ruim. Realmente. Que ninguém agora ia... quero dizer. Os caras iam pedir pra sair da casa. Ninguém ia ser ligado. Você ia ganhar de W.O. O cara ia ligar lá. De coração. Não, mas isso é bom pra você. O que interessa é ganhar. Você ia ganhar de W.O. é bom. O Sombra sempre falou, os fins justificam Sombra os meios. Falou, é. Então o que interessa é ganhar. Qual os bichos ia querer ficar com você, Dudu? Mas foi uma experiência muito legal. Muito legal, muito divertida, interessante. É uma coisa diferente, né? Você tá no meio de um lugar lá, os caras te filmando e você tá confinado, né? Tá confinado, que é o problema. Quando você vai, quando você quer no banheiro? Não, aí você não tem câmera, né? Bom, eu acho que não tinha, né? Pelo menos, né? Ficava olhando ali e tal. Então você tinha a sua intimidade só no banheiro, mas depois você tem ali. Mas chega um momento que você, às vezes... Você fica pensando, lembrando toda hora, não, eu tô no programa, preciso me controlar com algumas coisas. Ah, sim, claro. Bom, eu sim, né? Tinha uns caras lá que não estavam muito preocupados com isso, não. O que eles fizeram? Que demonstraram? Desejos, os desejos? Não, não. Como assim? Ah, perguntou se tinha o Márcio, vocalista do grupo Desejo, você lembra? Não, sei, conheço. Não, na verdade não. Na verdade, tipo assim, eu sabia que eu tava num programa de televisão, né? Não é uma vida normal, é um programa de TV que você tá fazendo lá. é diferente porque é uma coisa confinada. Você pode usar relógio? Não, não tem relógio. Não tem celular? Tem celular, não, tem televisão. Ficou dois meses sem WhatsApp? É, sem nada tá disso aí. Naquela época não era, né? Fazenda 2. O WhatsApp sai do ar 4 horas, cara, a gente quer pular aqui da antena. Mas você recomenda então pro mano, então? Recomendo. Aí, mano. Eu não sei, é que agora mudou, né? Na verdade, quando eu participei lá, foi uma coisa legal, diferente. Não teve, não foi uma coisa assim, foi uma bacana, né? Tá. Agora não sei como é que tá agora, se muita treta, como é que funciona isso aí, porque a galera quer ver treta, né? Quer ver briga, quer ver briga e tal. Mas... Cusparada, eles gostam de cusparada. E aí já foi outro tipo de programa. É. Quando eu participei, pô, as galera, muito legal. Então, o que eu te falei, né? Tava lá... Quem que tava, é? Karina Bach. Karina Bach. Bom, Eila. A Cheirinha, tava lá o nosso... Foi a Karina que ganhou, né? É. Aí tava também o MC Leozinho, que é um cara super legal. A Bombom, Sheila, que é uma querida também, né? Então, um pessoal super bacana lá. Então foi divertido, foi interessante, foi uma experiência legal. Cantei pra caramba lá. É. Fiz um som lá, fiz uma música com meu filho, que a minha mulher tava grávida e tal. Então foi uma experiência muito, muito diferente. Você falou que a tua mulher tava grávida, mas não pinta uma ciumeira, um relacionamento mais próximo ali. Muitas mulheres interessantes. Dormindo, tipo, a Karina Bach é uma mulher interessante. Sheila. Sim, lembrando aí, que ela é uma parente muito próxima do Benja, ele não gosta que diga, né? É, né? Ah, é, Karina. Karina Bach, né? É, e o Tite também, né? O Tite também. Que é Adenor. Mas o Sombra. Se o cara tiver aberto, diga, mano. Não, eu tô casado lá, vou estar lá num lugar lá e isso não tem condição, né? Então, mas é quem não tá, igual o Xuxa, casou com a Sheila, né? Casou, e foi eu que meio cupido lá, falei, ó, oi, aí, vai. Você juntou? Né? É. Já tiveram até filho. Hã? E que música você fez trilha sonora também? Que eu cantei lá? É. Cantei, fiz a música. Por exemplo, um casal. Vamos supor, alguém te contratasse. É. E um casal. Sim. Uma lua de mel. Olha lá. E um casal tem aquelas loucuras de falar, Maurício, nosso fetiche é ficar aqui nós, nesse. Pá. E o Maurício mandando. Você sentado cantando. Que isso. Olha lá. Aí sim, com essa música aí, que essa música. Você cantaria? Olha, não nesse. Né... Não, mas você sem participar, você só ia cantar. Você só vai cantar. Você não ia encostar em nada. Infelizmente, esse tipo de evento eu não realizo, né? Mas, não? Não, não, esse daí não. Não estamos trabalhando 25 com esse. R$ 5 mil reais de cachê pra você cantar quatro. Eu comecei a pensar em realizar. Ó, oh, nossa música, Dudu. Oi, você sabe que o Maurício se livrou porque uma fazenda depois, uma, hein, uma, na três, ele fez a dois aqui, que eu procurei o Wikipedia aqui, é parceiro. Uma depois tinha o Sérgio Malandro, o Tico Santa Cruz, a Geise Arruda e a Monique Eva. Meu Deus, hein? Quase foi pra Série C em um ano. Agora, ô Maurício, tem um ouvinte aqui que tá lembrando que você participou do antigo programa Livre. Muito bom! O Serginho. Muito e bom. Você fez back vocal da Alexia, aí, é verdade? Trabalhei com vários artistas, né, nos anos 90. Antes ela canta muito a Alexia também, né? Porra. Pequenininha ali. Pequenininha, né? Espetacular. Fechou com a gente já aí, né? Uma cantora espetacular. Trabalhei com vários artistas, né, nos anos 90, artistas internacionais. Legal. Artistas nacionais também. E uma dessas pessoas foi a Alexia, né? Uma querida lá, veio os italianos lá, me chamaram pra tocar com eles lá. Foi uma experiência muito legal. Bacana, hoje Maurício Manieri no Estádio 97, antes dos ouvintes hoje virgens, que é terça-feira, dia dos ouvintes virgens, tá bom? Eu vou falar aqui da Rocado de HDI Seguros, quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Porque você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor. Toca, Asdrubal! Asdrubal. É o Benjamin. Ataque essa música aí, ó. Essa é a melhor música, mano. É a melhor, hein? Vai de catal. Ô, Sombrantes, rapidinho. Vou dar um recado aqui, olha só, como a gente sabe, né? Tem muito palmeirense apaixonado ouvindo a gente todos os dias, né? É. Mas amanhã, meus amigos, só 400 vão poder assistir o jogo de amanhã. Convidados da Bridgestone, é amanhã, e tem jogaço Palmeiras e Atlético Tucumã. E essa promoção que a gente acabou divulgando aqui, durante quase um mês, né? Foi um baita de um sucesso. Só os convidados de amanhã vão poder assistir as várias ações sensacionais que a Bridgestone preparou. Pra quem ficou de fora, preste atenção, a Bridgestone tem um recado também, fica de olho aí, porque a Conmebol Libertadores Bridgestone está só no começo, vai vir muita coisa legal por aí, hein? Pneu, lembre-se, pneu é Bridgestone, é isso aí. Alô? Alô? Fala. É o Felipe. Felipe, tudo bem, meu? Tudo bem, finalmente consegui até... É, parabéns. Boa, boa, é isso aí. Felipe do quê? Feitosa. Hã? De Magalhães. Feitosa. Feitosa parece nome de artista, de humorista de Zorra Total. É, grande Feitosa. Tá certo. E quantos anos? 30 anos. 3.0, RG. Ah, hoje. Hoje eu não sei, mas tem gente que precisa fazer. Fazer o quê, RG? Aqueles tratamentos lá com Feitosa, sabe? É Ventosa. Sensacional. Foi mal, hein? Porra, falar em Feitosa, aquele Omar Feitosa do Palmeiras briga mais que eu, hein, porra, mano? Esse é bom, hein? Não, você tá em primeiro lugar. Não, tô não. Tem os caras também, tô aí. Passando, você já, querer atribuir esse título de briga a alguém como... Não dá. Você imagina o Omar Feitosa, ele agora ouvindo o rádio, indo pra casa, ele chega em casa assim... Meu, você não acredita, meu. Só quem teve a manha de falar que eu sou briguinho. Acredito que eu ouvi. Benjamin Bach. O ranking tá Benjamin, Edmundo. André Surak. O Omar Feitosa não tá? E o Omar Feitosa. Mara Maravilha, Theo Becker. Todos atrás. Theo Becker é parado. Todos atrás do Beija. Theo Becker? Quem é Theo Becker? O Theo Becker tava na sua fazenda? Não tava não, né, mano? Não, só de sua, né? Feito, não, pode falar, cara, tem medo não, velho, que é nóis. Não. É, ele nem vem aqui agora, mano. É? Não, e o Rude nem tem muito medo de ninguém também, ele é machão. Aí, mano. Aí, tá ligado? Mano Brau, vem aqui um dia, eu não gosto desse moleque, firmeza. Vem aqui, olhei nos olhos dele. Cara, nem falou nada. Manja, Maurício. O programa inteiro ele ficou quietinho, mano. É nóis. Vai, Domingo. Ô, velhinho, e o bairro? Jardim São Luís. Ah, Zona Sul, querida. São Luís. São Luís, tá aí. É isso aí. São Luís. E semana passada o rapaz da produção não tava? Bah. Acertei todos. Acertou todos, é verdade. Bah. Fala assim, bah. Bah. E o time, ó, irmão? Futuro campeão da Libertadores 2017, Palmeiras. Opa, Verdão. Ô, vai tomar um remédio aí, ô, seu otário. Você tá doidão. Ô. Maneira aí, ô. Tem torcida, estádio 97. Você sabe a frase pra conquistar essa vaga na torcida estádio 97 ou não? Não, não sei. Eu vou falar uma... É que eu não falei no começo do programa. Sim, vou falar agora. É verdade. Quem ligar e disser, eu quero ir na torcida estádio 97, ganha a vaga pra ir amanhã no camarote único assistir Palmeiras e Tucumã, torcida estádio 97. Palestra! Sabe a frase agora, Felipe? Felipe. Alô? Tá ouvindo, velho? Você tá ouvindo, amigo? Ah, dá uma parada no celular, não ouvi a frase, cara. Ah, você não ouviu a frase, então... Repetindo. Você só vai ter que repetir aquilo que eu vou dizer. Eu quero ir na torcida estádio 97. Eu quero a torcida estádio 97. É, eu quero ir na torcida estádio 97. Eu quero 97. Isso, garoto, aí, isso aí. Você ganha uma vaga. Amanhã, estádio 97, torcida estádio 97. Você vai poder ir? Vou poder ir. É, tem certeza? É. Olha lá, hein. Tenho. Senão deixa a vaga pra quem quer ir, hein? É. E não pode ir de chinelo ainda. Domênico, esse maluco aí, você ganha uma parada, né? Você sabe que não vai. Você não vai? Tá louco? Só no jeito do maluco falar, você já não viu como é convicção. Sentiu firmeza, é? Véi, no mínimo tá mandando zap agora pra mulher, fala, bem, posso ir? Mano, na boa, não vai, não vai. Tá com essa cara. Não tá? Tá com medinho. Tá, solteiro, nem tem problema, não. Tá solteiro. Você já teve alguns programas que você queria fazer, até a mulher falar, não, hoje não? Ah, tem vários. É. Mas a minha mulher, ela é uma pessoa bem-humorada, ela gosta de... Como que é uma mulher bem-humorada? Muito bem-humorada, ela não tem muita dor de cabeça. A Dani Calabresa, por exemplo. Não tem muita dor de cabeça, ela é uma pessoa que curte passear comigo, vai até assistir os Jogos do Verdão comigo direto. Ah, é. Você sabe que a única mulher que tem certeza absoluta onde o marido tá toda noite... Quem? A viúva, né? A viúva? É, essa é... A minha mulher curte lá, assistiu os jogos do Allianz Parque lá. Ela era corintiana, aí agora virou palmeirense. Né? Sério? É, aí! Boa, boa! Sério, boa. Isso aí! Salvou, né? Uma alma! Ô, garotão, com você salvou, meu, uma você alma. Você acreditou, né? Não, pelo menos ela comemora os gols lá do Palmeiras. Lá no memória do Verdão, você quer que ela faz? É melhor uma mentira bem contada que uma verdade que magoa aí. Ô, Felipe, pra você que é o melhor jogador do Palmeiras? Boa pergunta, né? Ah, o melhor hoje é o Fernando Prato. Hã? Eu diria que o melhor é o Fernando Praça, porque a defesa pergunta. Tem que dar muito bem posse. Ah, mas porque isso é uma questão não... que outros podem ter outra opinião. Ah, tem dois jogadores não se destacando, não é uma coisa tão óbvia. Né? Fabiano e quem é outro? Não, Fabiano não, mas o Dudu é o cara que se destaca no time do Palmeiras, né? Quem são os melhores? Sim, Dudu. Dudu, Praça, eu acho o Felipe Melo. Felipe Melo. Guerra, muito você bom, você tem o Mina, né? Que vem jogando muito bem. Michel Basso. É, boa pergunta, não é? É. Olha pro beijo aí, ele levantou, né? É isso aí. E pra você, Manieri? Acho que eu... o Dudu, né, é um jogador importantíssimo. Todas as jogos decisivos ele realmente faz, marca a presença ali. Ele é um cara que faz a diferença. Agora, o Mina, um jogador espetacular, né? É. Bom, né? O Mina é muito bom. Espetacular. O cara aqui, meu, também assume a responsabilidade. Quando o jogo tá meio esquisito lá, ele vai lá contra o Peñarol, lá ele foi um cara que fez a diferença também. Felipe Melo, um cara que tem personalidade, gosto muito, um grande jogador, né? O Palmeiras tem bons e grandes jogadores, mas Dudu realmente para mim é o melhor jogador do time. A gente dá tapa na cara com responsabilidade, glórias a Deus, louvando sempre ao nosso Senhor, dá soco na boca do Omar Feitosa, de Ismael e Campo, mas sempre abençoando ao Senhor, louvando o Salmo 91 de proteção a todos vocês. Glórias a Deus. Ai, Felipe. Boa. Eu sou fã do Felipe Melo, gosto. Eu sou também, eu sou. O cara é... Ele é a responsa, é um cara que chama a responsabilidade. O que aconteceu ontem, Benjamin e Domênico, vocês que têm as fontes? Foi no rachão lá, ele teve... precisa ver, porque olha, outro dia foi uma prancheta que voou, criou-se uma comoção. Foi um quadro, ele disse um quadro. Criou-se uma comoção com uma prancheta voadora. Eu não sei se ontem essa briga no rachão já não foi um indício. Pode ser. Foi um indício de que assim, as pessoas já não se gostam muito. Se você for lembrar, puxar pela sua memória, Sombra, o Omar já teve um probleminha com o Thiago mesmo. Quando Thiago Santos no banco de reserva. No jogo com a Ponte Preta. E tanto que o Cuca ficou bem chateado, ele tá tentando dar uma blindada maior nesse elenco. Mesmo que aconteceu com o Guedes lá, que houve exagero no trote. Falar nisso, não foi o problema que aconteceu quando o Cuca passou pelo São Paulo? Não teve o Omar Feitosa também envolvido numa briga? Teve. Que também teve o Rogério, que falou, o Rogério não gosta do Cuca. A treta não teria sido com o Omar Feitosa na época? Pô, cara, então, currículo bom isso aí. Hã? Currículo bom isso aí. Ô, RG, na boa, nos episódios aí que o cara participou, se a gente parar pra analisar, o primeiro lance lá com o Thiago Santos, ele tava certo. Ele tava certo porque o jogador do Palmeiras estava no banco e ele tava querendo ir na direção de um jogador da Ponte Preta, que eu não lembro, acho que tinha sido o Pottker, que tentou dar uma cotovelada em alguém. E ele tava indo na direção do jogador da Ponte Preta. Pra não deixar o cara aí, né? E qualquer coisa que ele fizesse ali, ele poderia ser expulso. Então, o preparador, a princípio, ele chega ali e fala, volta pro banco. E o cara começa meio que querer peitar o cara. Ele foi lá e deu empurrão no cara. Tá certo o preparador. Porque tinha um monte de jogadores do Palmeiras ali na direção da linha lateral... E possivelmente algum deles seria expulso se fizesse qualquer coisa contra o Pottker. Então ele já ali, ele defendeu o clube. Agora com relação a esse lance do Felipe Melo aí no rachão, gente, o futebol precisa parar de ser muito marica. O futebol ultimamente tá muito mariquinha. Qualquer coisa que aconteça, é isso, é aquilo. A própria situação do Rogério lá ali, que rolou o estresse lá no vestiário, é uma situação corriqueira que acontece. O Ale veio hoje, mano? Veio, tá aí, o grande Ale. A situação do Rogério com o Cícero no vestiário acontece em qualquer vestiário. Só que o que potencializou aquela situação foi o momento ruim que o São Paulo vive. O São Paulo, se estivesse jogando bola, como o Palmeiras estava ano passado quando aconteceu aquele entreveiro lá do Rafael Marques com o Cuca, que os dois quase chegaram a sair na mão, a imprensa divulgou ali 15 minutos depois ninguém mais falou nada. Porque o Palmeiras estava jogando bem e foi campeão brasileiro. Agora, quando você está passando por um mau momento, como é o caso do São Paulo, qualquer pingo vira tempestade. Esse negócio do Palmeiras aí, a semana que vem ninguém vai falar nada. Então, velho, o futebol também precisa parar. Se perder pro São Paulo, aí pode... Se amanhã perde o Tucumã por 2-0, como prevê o RG número 2. Eu não previ porra nenhuma. E se der um mau resultado contra o São Paulo, aí eu vou falar. Aí, tá vendo? Ó, tá vendo? Vai ver que não era isso já. O futebol tá muito marica, velho. Acho que é normal esse negócio dessas... Claro que é normal, claro. A gente jogando no nosso joguinho lá, com os amigos lá, sai treta. Imagina os caras que estão jogando profissionalmente. Mas você quer acabar com o negócio de vez? Convida o Benja pra uma partidinha. O Benja acaba. O Sombra cutuca. O Benja acaba até com essa de primeira comunhão. Você convida. É que vocês não sabem. Ele conseguiu uma vez, cara, brigar com mulheres e crianças. É sério. Pô, pessoal na arquibancada. Você vai negar, Benjamin? Mas eu só queria que você desse a versão Não, sem... Mas ele aliviou para os idosos, então melhorou muito, não, hein? Não, os idosos não foram aquele jogo. Ah, que sorte, você não deturpasse. Era tarde o jogo. Pô, que ela conseguiu brigar com a galera na arquibancada, né? A história aconteceu, não foi bem assim, mas aconteceu. Aconteceu hoje, moleque. Ô, Maurício, uma vez... Na bomboneira do Flávio Prado. Na bomboneira do Flávio Prado. Flávio Prado tava roda lá na aclimação. Que é, ele maltrata os convidados, a gente não tinha água no vestiário, a arbitragem era dele. E ele botou um time pra jogar que parecia esse o Barcelona. Esse que tava o Denis lá, que aí eu xinguei ele. Tava 63-1, por aí, pro time do Flávio Prado. Não, não tava isso tudo. Pode falar, tava um saco. Por isso não, que eu fiquei nervoso. Não, a gente tinha feito 2. É, e tinha tomado, não vamos falar com tomado 3, sei aí, lá, 2. Você tá louco. Tá pau a pau o jogo, lá. Tá pau a pau, vai. Pau a pau. Começa é que você também. É que você sombra tava é todo pau, esquentadinho. Pau, lógico que tava. Não, juro que eu não lembro. Tipo, os caras só tem velho. Só tem velho. Aqueles velho com o pulmão cheio. Aí, Maurício, o cara fez o gol. Você xingou o juiz, porra. Juiz de direito. E o juiz de direito, porra. Mas no jogo ele não era. Amigo, no jogo. Alô? No jogo não tem essa, juiz de direito. É, todo mundo não tá jogando igual. Aí o cara fez o gol, passou na minha orelha e falou: chupa. Aí a coisa ficou feia. E aí eu. E quando eu saí, eu não vi, né? Porque era meio escurão, pô, só tinha mulher e criança. Eu fui pedir desculpa pra Deus. Escurão. Ele xingou, ele ficava xingando. Hoje o moleque, sombra, aquele xingou naquela noite. Hoje o moleque deve ter 21 anos. E ele pergunta todo dia pra mãe, fala: mãe, a senhora pode olhar embaixo da cama se o Benja não tá aqui? O moleque com 21 anos, cara. Você criou um trauma no moleque, Benjamin. Ô, Felipe. Verdade, hein? Ô, oi. Felipe, você é briguento também, Felipe? Não, sou mais calmo. Então, todo aquele que a pá tá brigando. Você quer falar mais alguma coisa, Felipe? Fala muito pouco. Um abraço pra todo mundo, um abraço pro Paulo Manieri, sou fã das músicas dele aí. Valeu, cara, obrigado. Ó, Felipe, amanhã você vai lá pro estádio do Palmeiras, tá bom? Você tem como anotar o endereço, por onde você vai entrar, o lugar que você vai assistir, você tem como anotar? Sim, pode falar. Então, olha, você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, número 72. Padre Antônio Tomás, 72. 72. Chegou lá? Tá. Você vai ver o portão C1. Isso. Você entra pelo portão, porque ele vai estar aberto. Tá. Pega o elevador. ABC. Sobe até o quarto andar. Pô, se é o Mota, ele já tinha se perdido inteiro. E desce do elevador, velho. O Mota ele ainda estava no padre, o Benja. Ele ainda estava no padre, nem no Antônio tinha chegado. Senão o elevador fecha e você volta pro térreo. É. Então você vai lá, quarto andar. Vai ter as meninas do Camarote Único, teu nome vai estar na lista da torcida Estádio 97, tá bom? Tá, então deixa eu só fazer o merchan. Diga. Faça. Não, todo dia, dias de clássico. Todo dia. Aonde? Todo dia é McDonald's. Dia de... Boa! Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Eu queria lembrar, inclusive, que na semana que vem, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, a cada dia nós premiaremos um ouvinte com um apartamento no fim de semana temático do resort do Estádio 97 lá no Bourbon, hein? Ó, que moral, hein? Pra isso, pra você tentar a sorte, você tem que ficar ligado aqui no Estádio 97 e saber tudo sobre os clássicos do dia McDonald's, tá bom? Tá bom, tem Bozano. Só Bozano me garante 3 vezes mais de proteção e diversão. Boa, Felipe! Aê, parabéns, garoto. Viu? Show! Kit top do desodorante Extreme pra você. Valeu, obrigado pela audiência. Falou, obrigado a você. Tchau. Tchau. Ele tá com certo delay, o Felipe, né? Tá sumindo, velho. É isso aí. O Mota também tem um pouquinho desse delay. Tem. Não, mas o dele é mental, né? Ah, mano. Luiz. Tadinho do Mota. Cadê o Mota? Tá aqui? Tadinho. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Diga, Domênico. Olha, tem informação aqui, Sim. Mas vai fazer exames ainda pra ver a gravidade, mas parece que o Borja teve um problema sério no joelho, hein? Ih. Mas veio bichado, será já? Não. Ele tá na garantia, não tá? Três vezes? Não, mano, ele jogou bastante, não tem nada a ver. Jogou, fez gol aí. Ah, mesmo assim, mas ele parece que é uma contusão mais grave, hein? Tem carro, Domênico, que tá com o motor trincado, velho. Mas os médicos estão fazendo 10 mil quilômetros. Mas de quanto tempo? Mas o médico falou, que ele olhou e falou que parece uma coisa grave. Mas aquela sua fonte boa? A suspeita de que possa ser uma condição parecida com até, inclusive, com a do Moisés. Deus me livre. Maurício, quando você quiser saber coisa do Palmeiras, você liga aqui no estádio, etc, que o Domênico Gato, ele é o cara. Não, não é. Sei qual que é a treta. Não sei se ele é casado, não, não é. É casado com a irmã do Maurício Gagliotti. Não, se ele é irmão do Gagliotti. Se ele nem é pai do Gagliotti. Quem derrubou o Eduardo Batista? Não derrubei nada. Gente, não, para, Dudu. Não, não. Quem derrubei? Contratou o Cuca? O Palmeiras estava no avião vindo do exterior. O Domênico anunciou. Não, Eduardo Batista tem que sair. Verdade. Não, e digo falei, pra vocês, dei a minha opinião. Saiu. Não, não, pera, não foi assim. Foi assim. Vou tirar, vou tirar Eduardo Batista. Pra ser mais correto, vou tirar Eduardo Batista. Não, vou ligar para o Cuca. Não, eu dei a minha opinião que ele tinha que sair. Quem disse aqui, Cuca assume terça-feira? Quem disse isso? Só um minuto. O que eu disse aqui foi o seguinte. Falei, foi a manchete e tal, e eu fui falar com relação ao que aconteceu no jogo. Né? E eu falei que o Eduardo Batista não era treinador pro time do Palmeiras. A avó pipocou. E que gostaria que ele saísse agora, antes que podia ser tarde demais. E falei pro Matos, que ele não tava nem ouvindo, ele Soletre tava no avião. Matos, falei. E ele tava no avião ainda, né, seu Benjamin? Tava no avião, porque o senhor ligou pra ele, o senhor sabe. O senhor tentou falar com ele aí e não conseguiu. Meu, faz a sua aí, amigo. E aí eu falei o seguinte, meu Matos, traz o Cuca de volta, com o Cuca a gente vai ter mais chance de ganhar a Libertadores e um título de expressão. Pega de modesto, passou um tempo, só um minuto, passou um tempo. Olha, deu um tempo, RG, cara. Só um pouco, deixa eu falar aqui. Passou um tempo, eu falei, Benjamin, consulta aí que parece que caiu o Eduardo Batista. Aí, foi isso que eu falei. Falou, caiu. E depois, no final, eu falei, e o Cuca vai assumir terça. Isso, mas depois. É isso, pronto. Muito bem. Ah, não, Maurício, o negócio é assim, você quer saber o que vai acontecer? São fontes, pode anotar aí que o Borja vai ficar meses fora. Ai, meu Deus. Pode. Sabe quem tá nos contatinhos do Dodô? Quem? Eu já vi o celular. Leiloca? Leiloca. Leiloca? Ah, Leiloca, né? Contatinho, contatinho no celhor é igual cerveja, quanto mais melhor. E paga um pau, hein? É que eu lembro que uma vez ela pediu um dinheiro emprestado pra ele. E paga um pau. Eu lembro disso. E agora ela come na mão dele até hoje. Leiloca paga um pau. Tá devendo pra pobre, é isso. A chance disso acontecer é a mesma de ser o Papa. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Lembrando que nós estamos aí com o resort do estádio para acontecer entre 9 e 11 de junho, mês que vem. Faltam menos de 3 semanas para o resort do Estádio 97. Vai ser legal demais, viu? Vai ser muito bacana o resort do Estádio 97. Teremos um monte de atrações, né? Na primeira noite, além do Estádio 97 ao vivo, a gente vai ter lá os jogos de cassino da Cassineira. Sim. É muito bacana, porque você ainda que não foi, como que funciona? Você sai do seu trabalho, chega lá, assiste o Estádio 97 no teatro, ao vivo. Depois do teatro, jantar. Jantarzinho. Vai lá, janta, troca uma ideia com a família, uma boa. Depois do jantar, a gente monta os jogos de cassino da Cassineira. E vai lá, as roletas, o pôquer, o blackjack, isso na primeira noite. Isso. E você vai ganhar camisetas do Estádio 97, ingressos para a festa junina do Energia na Veia. É muito bacana. E deixa eu ver o que mais que nós vamos ter. Vão ter brindes do Estádio 97, né? Vai ser show de bola. Chega na segunda-feira, acorda cedo, café da manhã, futebol society. No sábado? Ah, no sábado. Desculpa. Na segunda a galera já... Tô lelé, cara. Na segunda ele tá de volta. É que você queria ficar mais tempo lá. Queria, né? É verdade. Aí chega no sábado de manhã, futebol society. Você vai lá, pega o seu uniforme, entra no seu time. Sim. Se eu fosse você, escolheria o time do Ale Oliveira, que dizem que o cara joga pra caramba. Obrigado, né? Não, peraí. Não? Não escolha o time do Rudy, porque ele abandona o time. Se ele abandona o programa, você imagina o time. Quando eu jogo, eu resolvo. É, ele abandona o time. Eu resolvi aquele dia. Resolveu, mas você sai do time. Ah, Domênico, mas você tem que meter uma mala, porque a galera vai sentir falta, entendeu? Aí, mala. Aí, durante o dia, você quer jogar videogame? Tem videogame pra você jogar, tem futebol de botão, né? Tem bilhar. Tem bilhar, não, porque o resort é maravilhoso. O resort é fantástico. Até hoje eu e a RG estamos invictos. Aí à noite, depois do jantar, stand-up com o Rudy Landucci. Muito bom. Muito bom. É muito bom o show. Os personagens da rádio. Você já foi, Manieri, no stand-up do Rudy? Não, nunca fui. Imito você, cara. Vai, viu? É muito que é legal, bom. Não, eu faço o Pupurri, eu faço o Timar, eu faço você, cara. Aí sim, vou lá assistir. É isso aí. Ó, posso falar uma coisa? Eu vou fazer no improviso, o quadro do Neto lá. Ah. E o Ale vai fazer o decreto no final do meu show. E aí vai estragar um pouco o teu show. Que é legal, cara. É muito bom. Você que quiser. Vai valorizar. Você encontrou o Ale lá? Porque o Ale anda com a assessora dele. Olha esse queijo escorrendo aí. Pede licença pra assessora e fala ali. Desculpa, Ale, é a primeira pessoa que eu vejo comer um sanduíche com requeijão num copo. Não, é um squeeze aqui, eu tava sem o negocinho pra trazer. E o queijo escorrendo do Rudy, você não sabe se é do sanduíche ou dele mesmo, que não pega ninguém. Que isso, Rudy? Olha, deixa eu falar um negócio. Que nojo. Ele é muito idiota. Deixa eu te falar um negócio. O Alê, você encontrar ele lá, fala, Alê, faz um decretinho personalizado pra mim. E ele não vai fazer uma frase, você não, tá mais um perdido, não. Ele, um minuto. Com a posição do bonde que cada um quer com os amigos. É isso. E a escalação, moleque. É isso que eu. O Alê é diferenciado, mano. Eu vou fazer o decreto pro baile do Dodô, que é o que eu mais tô esperando. O baile do Dodô, o bailinho do Dodô é depois do stand-up do Rudy. Então. Aí, bom, isso, meu. Muito bom, né? Aí, Dodô? Organização. Obrigado. Que olha. Tô prometendo dar uma salgada na encrencona lá, hein? Ah, é? Dançar juntinho, eu tô no baile do Dodô, eu tô que nem porteiro de boate. Acima de 18 anos, eu tô botando pra dentro. Please don't go do Kensin Sunshine Band. Se quiser, a gente coloca. E a vassoura roda. E a vassoura roda. Eu sou fã de bailinha. Até a virilha gostosa. É. A salgada no badalo. Aí tem uma hora que ele faz o ralo à coxa. Com a Aguinaldinha, não? Você sessão rala coxa. A Aguinaldinha vai no baile? Eu vou. Eu vou falar pra vocês. Boa noite a todas. Boa noite. Um beijo a Ângela Maria, que está ouvindo. Comecei com ela. Fui torneiro mecânico por muitos anos. Você gosta do bailinho do Dodô? Gosto. Eu hoje sou uma diva. Eu, Maurício. Prazer enorme, olha. Prazer, beijo a você. Aguinaldo, grande cantor, hein? Obrigada. Mas é comprometido, hein? Eu vou falar uma coisa pra você. Domênica. Olha o respeito. Está com uma atração nova no show dela. Ah, é? Mas eu não tenho show nenhum. Anões fazendo flag. Sou chão. É uma. muito. Nada. Não tem nada parecido no mercado. Ah, é? Eu aplaudo. Parabéns. Pedrinho do Pânico, aquele Sidorf anão do Legendário. É importante inovar. Você fala de outra rádio aqui, você é uma burra. Você é uma burra. Você não está fazendo decreto na internet onde você pode falar merda. Você, por favor, mantenha a compostura. Senão é melhor não vir todos os dias mesmo. Tá bom? Perdão. Eu falo mesmo. Você vai dançar com o Dodô ou não no bailinho? Com certeza, vou dançar nu. Ah, que legal. Na Domênica. Você gosta, né, Ale? Maurício. Dançar nu com a Domênica não é nada melhor. Gosta, né? Parabéns, Dodô. A valsa nu. Aquele globo espelhado, girando. Isso, é uma coisa muito gostosa. Boa, Dodô. Deu uma cuspida agora. É uma coisa muito gostosa. Dá uma babada? Falar com quem a gente vai dançar já. Ah, juiz. Não, falei. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui. Atenção, palmeirenses. Atenção, palmeirenses. A gente tá com as reservas abertas pro resort do Estádio 97 lá na Lotus Travel. Mas tem um presente pra você. Hoje, até as 8 da noite, o primeiro que fechar o resort do estádio ligando lá na Lotus Travel, no 28964665, vai ganhar uma vaga na torcida Estádio 97 pra amanhã. Porra! 28964665. Então, o primeiro que ligar lá e fechar o pacote pro resort. Você pode parcelar em 6 vezes, no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Moleza, tá bom? Aí salvou, hein? Então liga lá e faça a sua reserva. Já são 70% dos apartamentos reservados. Agilize. O resort do estádio tem apoio de Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E também apoio de Madrugão Suplementos, menino mano. Opa, é isso aí, Sombra. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$149. Ô, Sombra. Diga, você vai falar Corinthians? Rapidinho, antes tem uma informação aqui. Vocês falaram a respeito do Valdívia? Sim. A gente tava falando... Dos times interessados? É, que o Atlético tem só até quarta-feira pra poder decidir se fica com ele ou não. Não, a gente falou que o Atlético tinha interesse, mas não demos com toda essa precisão de quarta-feira, essa coisa meio Domênico, não. O São Paulo também quer, né? Então, Domênico. Aí que tá, a situação é a seguinte, Sombra, se o Atlético, o Atlético tem uma prioridade na negociação, porque começou o papo primeiro com o Inter. Inclusive o Inter tá pedindo um jogador que interessa lá, que é o Michael Suell. Certo. Se o Atlético não encaminhar até quarta-feira a negociação, a conversa passa a ser com São Paulo e Santos, a partir de quinta. Ah, entendi. O Valdívia é São Paulino, viu, mano? É mesmo? Uma vez acho que ele deu uma entrevista falando que ele é São Paulino. Mandar um abraço para um fã do Estádio 97, muito especial, que eu sou muito fã desse rapaz. Diga. Rômulo Mendonça. Esse é monstro, hein? Boa! Mensageiro do Caos. Mensageiro do Caos, foi um sucesso. Ouve muito todo, bom. Todo dia a rádio, esse aí é um louco, né? Eu gosto ótimo. Mais dos loucos, pra falar a verdade. Eu também, meu. Ele é muito bom. Também, né? Com certeza. E agora, perdeu o lugar lá, não sei? Não, meu. Espalharam tudo? Meu, vou falar uma coisa pra você. Tá gordo, hein? É. Parece um grande abraço boi. Aí, Ale e Rômulo. Você tá gordo, hein, velho? De verdade aí, meu, papudo. Você tá papudo, hein? Parece um pelicano. Não, vou dizer uma coisa, meu. Fui na festa de 15 anos do Kleber Machado outro dia. É. Encontrei uma chave de fenda. E o ouro de tolo, né, meu? Que porra é essa, Calção? Já tentou brincar no sovaco? É nada com nada, Calção. É uma zoeira bagunça. Você tá usando aquele anel brucutu ainda? Não? Falar em louco, ô Sombra, você viu, né, que finalizou mesmo a negociação do menino do Flamengo, Vinícius Júnior? É. 45 milhões. De Vinícius Júnior. É porque é muito dinheiro. É muito, Boca Júnior. Né? 45 milhões. Nem o Guardiola acreditou na quantia. Esse moleque não parece aquele moleque do Pra Nossa Alegria, parece lembra? E o filho parece. Do Ramires, do volante também. É. Ó, o Jesus, Gabriel Jesus, ele foi por 32. Vixe. O Vinícius vai por 45 milhões de euros. O Gabigol do nosso querido RG. Você não quis jogar bola, né, Maurício Manieri? Menos de 30. Né? Ah? Você sabe que eu gosto, né? Já teve até a oportunidade de bater uma bola lá com o Ivaí, com os grandes craques Edmundo, nosso querido Marcelinho Carioca, sei lá. Eu participo. Esse negócio de ficar virar aqui, você também tem a possibilidade de ficar jogando bola com os caras, né? É sempre amigos do. É, exatamente. É. Então eu acabei ficando amigo da galera toda e jogo futebol. Aí tem até uns gols que eu marquei, tá filmado, né, coloquei na internet lá e tal. Fazendo... Vou procurar aqui. É, eu coloco a Maurício Manieri marcando golaço que você vai ver lá, eu marcando com o Ivaí e tudo mais. Mas esse menino, Vinícius Júnior, ele é isso tudo? Pela Copa São Paulo, Sombra, ele pareceu ser um bom jogador. 17 anos, né, mano? É que ele jogou também o Mundial lá, ele foi o destaque. Sul-americano, ele foi o artilheiro, né? Sim. Sul-americano. É verdade, foi o Sul-americano, não foi o Mundial. Mas parece, aparentemente mesmo, Sombra, que é um bom jogador. Se é pra tudo isso, só o tempo irá dizer. Mas alguém lá deve ter monitorado os caras. Sem contar que o Real Madrid, ele podia tomar talvez uma outra enxadada do Barcelona, né, velho? O Barcelona que queria esse moleque também. O Barcelona que já levou o Neymar. Aí você vê lá também outros jogadores que o Real Madrid já perdeu para outros clubes europeus que estavam de olho nesse moleque também. Pode ser por isso, talvez, o motivo pelo qual o Real Madrid não quis esperar a segunda página do livro. Já foi para cima e pagou mesmo. A diferença é que o Barcelona comprou uma realidade. É. O Neymar não era promessa. O Neymar no futebol brasileiro já tinha um andamento, já tinha Libertadores, né? Tinha título pra caramba, todo mundo tava vendo ele jogar. Verdade. Então, mas o Neymar era o objetivo do Real Madrid. O Manchester City contratou... O Gabriel Jesus era o objetivo também do Real Madrid. O Manchester City contratou um moleque que tava já todo mundo vendo, que já tava na seleção, que fez gol, que ganhou o campeonato, jogou no Palmeiras, ganhou... mas já tinha sido contratado antes de ganhar o Brasileirão. O Real Madrid tá contratando um garoto que... Ele pode até vir a ser um gênio mesmo, e torço pra que ele seja. Mas, rapaz, ninguém aqui viu o cara jogar. Por exemplo, você pagar 45 milhões de euros numa promessa de 16 anos. Ó, por exemplo, você vê o valor do que os caras dão pagando. O mano falou da Copa São Paulo. Não, pera, palmas pra RG. Pô, mas vocês não prestam atenção no programa. Foi a frase do dia, repete, RG. Não vou repetir. Foi sensacional. Ele falou: olha só os valores que o pessoal tá pagando. Quer dizer, olha a sacada do RG. Por exemplo, quem... Olha, foi de maldade. Não, foi um pouco. Foi porque mudou minha... Depois, você falou assim, quando ele chamou a imprensa... Agora você foi babaca. Foi porque mudou a minha frase, né? Qual foi a tua frase? Presta atenção. Olha só os valores que eles estão pagando. Presta atenção. Então, eu fui o único que prestei. Os meninos que estão jogando, estão no sub-20 hoje, podem jogar, estão no último ano da categoria antes de subir pro profi, eles nasceram em 97. Profissional, porra, profi. Eu sou mais... Agora é amador, puto, a galera do Amar. Não, é porque você... A galera do Juve. Eu sou mais jovial, você como é do sub-óbito, é uma outra linguagem. Profi. Ó, quem tá no último ano do sub-20, nasceu em 97. E tem que decidir agora se vai ou não vai. O Vinícius do Flamengo, ele nasceu em 2000. É muito novo. Muito novo. Tanto que ele só vai quando ele completar 18 anos. É o Para Nossa Alegria. É muito parecido com o Nossa Alegria, cara. Não é a cara do moleque, mano? É o Para Nossa Alegria. É a cara do... Filho do Ramires. Para Nossa Alegria tá falando... Para Nossa Alegria tá falando o pai e a mãe dele. É. Agora, o Barcelona tem um novo técnico, né? Vai assumir no lugar do Luiz Henrique. É o Valverde. Ernesto Valverde, que já foi... Parente Valverde? É, parente dela. Eu li hoje numa matéria. É, ele inclusive, que brincava de sereia. É, que ela tem um irmão do pai dela é espanhol. Imagino, é. Ah. E ele brincava de sereia, ela pegou isso dele. Mas eles vão fazer a novela. Mas ele só vai assumir quando ficar Val Maduro. Ah, sensacional! Valverde e os caras não vão. Salvou a hora. Ele está desde 2013 no Atlético de Bilbao e jogou no Barcelona Bilbao entre 88 e 90. Bilbao. Viu como minha informação lá, viu como era a verdade? Quando eu conversei com o presidente do Barcelona, ele falou: técnico aqui, só quem jogou no clube. É, o que necessariamente... Eles trouxeram o Tata Martino, que não tinha jogado, foi um fiasco, eles foram embora. Não. Pode pegar os treinadores do Barcelona... Pega aí, a maioria todos jogaram, Cruyff, então, mas Guardiola, Luiz Henrique, o Rijkaard, todos eles jogaram no Barcelona. Eu sei, Beja, mas vamos supor que o Guardiola não tivesse sido um atleta do Barcelona e tivesse feito um sucesso imenso como ele fez num clube inglês, por exemplo. Será que não trariam o Guardiola para treinar o Barcelona? Ano passado eu conversei lá com o Bartomeu, que é o presidente do Barcelona. Ele disse... Agora, não cuidado sei se... você conversou com esses presidentes de Barcelona. Não, pessoalmente, tem calado, a lava-rato, né, deles lá. Hoje o Sandro Rosell foi preso. É, então. O ex-presidente, você fica conversando com suas pessoas aí. Não, mas perigoso, eu não devo, hein, nada, né? É. Eu não devo você nada. Você fica conversando aí. Você também fica postando foto aí com o Rick, com o Joesley. Eu não conheço esses caras, não. Mas ano passado ele falou pra mim. Ele falou: olha, aqui tem que conhecer a cultura, tem que ter jogado aqui. É. Então... Por enquanto, tá sendo isso aí. Porque o Tata Martino foi uma imposição na época do Messi, né? Foi mesmo? Foi. É argentino? Foi. Isso mostra que o Messi também ele prestou um desserviço ao clube. Não, foi uma colocou com o picha dele lá, malandro? Ó, o Benjo agora, ele peixinho não tem uma imposição dele, mas ele tem uma dica legal. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero! Isso mesmo, nada de juros! E a Nissan ainda paga o valor de tabela Fipe do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não! Demais! Então não perca tempo, amigão! Consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida. Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da Exeg, formando o melhor em você. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem alguma informação do Corinthians, mano? Tem sim, Sombra. O Corinthians ele parcelou agora aquela dívida que tinha com o Casim. É, o Corinthians ele tinha programado uma entrada de 450 mil e o restante lá parcelas até atingir o valor de 1 milhão e 200. É, o Corinthians acabou não cumprindo esse acordo. O Curitiba ia colocar o Corinthians aí na justiça. E o Corinthians entrou novamente em acordo com o Curitiba e agora vai pagar em 8 parcelas iguais o valor referente ao Casim. E se o Corinthians não pagar, tem uma multa de 10% agora em cima do que já estava estabelecido. O Corinthians aí, durante aquele período que também deixou de pagar, ele vai pagar os juros retroativos ao Coxa. Ou seja, isso mostra a boa intenção de pagar. O Corinthians é um bom pagador, cara. E uma notícia que não é do futebol, mas é interessante, e para o meu gosto pessoal, me dá êxtase. Mas Paulo Maluf foi condenado. É mentira. Olha, Paulo Maluf, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou hoje o deputado federal Paulo Maluf pelo crime de lavagem de dinheiro, além de determinar a perda do mandato do parlamentar. Aí não pode ter feito isso. E multa de mais de 1,3 milhão. A pena foi fixada em 7 anos e nove meses e 10 dias de prisão em regime fechado. É, rodou, hein? Isso é calúnia. Não cabe recurso, porque foi decidido pelo Supremo, né? Os 5 ministros votaram para condenar o deputado. A primeira turma é composta por Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Marco Aurélio Melo. Será que a idade dele? O tribunal não decidiu pela execução imediata da pena e com isso a defesa ainda poderá entrar com recurso do Supremo, chamados de embargos e declaração para questionar a decisão. Bom, mas já é alguma coisa, quem sabe ainda vamos ver pelo menos o Maluf um pouquinho guardadinho lá também, idade, né? Mas tem cara que... É, fator idade. Tem muita gente que tem que guardar. Isso é uma inverdade. Não é porque tem outro solto que o Maluf tem que estar solto. Isso é verdade. Deixa ele guardadinho, pô. É que tem que guardar esse que ele merece. E guardar o resto também. Tem que guardar outros que roubaram muito mais que ele, mas tem que guardar todo mundo. Gente, ninguém tá defendendo que todo mundo seja solto e ele preso. Agora, ele preso é bom. Simboliza, também, merece. Né? Mas eu vou dizer agora, uma coisa, meu Benja. No Brasil, há dos dois lados, de esquerda e de direita, eu não gosto de politizar, mas dos dois lados, de esquerda e direita, né? Tem até aqueles que tem uma tendência a ter um bandidinho de estimação. Sim. Ah, tem. É. Agora, o RG, que coisa, hein? Você viu quem foi morar no céu, né, RG? Segundo você. Hoje? Roger Moore. Roger Moore. E pra mim era o melhor time 007. Pra mim foi o melhor. Foi pra você também, melhor? Maurício? Melhor, melhor. Roger Moore? Roger Moore. Pô, que chato. 89 anos. Fazer, né? Mais que Sean Connery. Sean Connery eu acho que melhor. Ele vem em segundo, né? Mas ele é rude, isso é legal. Agora, te falar, o último agora... Principalmente aquele que primeiro é? Pierce Brosnan. Não, Pierce Brosnan. Daniel Craig. Soletri. Daniel Craig. Daniel Craig, esse último aí. Oh, Daniel Craig, você acha legal? Não sei se ele também pegou uns enredos bons, principalmente do Cassino Royale, que ele dá um choque no próprio peito. E o cara volta a vida dentro do carro lá. E aí? É bom ator, hein? É bom, muito mas o Roger Moore, ele misturava ironia. É. Ele era o melhor de todos. Pra mim era o melhor. Mais irônico, né? É, mais irônico. Aí, sabe, o Maurício. Pois não sabe. Fala, mano Brown. Sabe quem, mano? Foi morar no céu, mano. Quem? Rosidete, minha prima, céu, Paraisópolis. Parabéns a ela. Paraisópolis. Piadão da hora, né, mano? Foi boa, gostei. Olha, é um animal. Aí não gostou não, mano. Vou cortar essa aí, mano. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de McDonald's, não é não, mano? Opa, é isso aí, Sombra. Inclusive, cara, que dia que é hoje, hein? Terça, mano. Terça-feira? Opa. Ô, Domênico Gato, terça-feira é dia do triplo Burger Bacon. Agora é bom, hein? Pra quem não conhece, se liga só a escalação desse lanche, hein? São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. É o triplo Burger Bacon por apenas R$8, cara. Se você quiser batata e refri, sai por apenas R$19,90. Amanhã, um outro clássico, Domênico Gato. Qual? Amanhã, quarta-feira, é o dia do clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8, rapaziada. É bom, hein? Quinta-feira é o Cheddar McMelt. Sexta é o dia do quarteirão com queijo. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's, hein? Big Mac por apenas R$8. Ó, eu adoro Big Mac, cara. É muito bom. E semana que vem, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, nós premiaremos com um apartamento por dia no Estádio 97. Promoção aqui do McDonald's com o Estádio 97. Show! Boa! A cada dia da semana que vem, um ouvinte será premiado com um apartamento no resort do Estádio 97. Boa! Boa! Boa. É, não será sorteio. Aê, não moral. Será sorteio, tá? Será um apartamento por dia, mas não será sorteio. Fique ligado, em breve anunciaremos aí como que você vai poder concorrer a este apartamento, tá bom? Presente do McDonald's e do Estádio 97. E se você quiser já garantir a sua presença no resort, ligue lá na Lotus Travel. O telefone é 2896-4665. 2896-4665. Garanta já a sua participação no resort do Estádio 97, tá bom? Liga lá, tem um plantão da Lotus aguardando sua ligação. Queremos todo mundo com a gente lá no resort do estádio. Informação rápida do São Paulo e mais importante que o Thiago Mendes, que teve uma torção ontem no jogo. Quando caiu com a perna no chão, sabe, o joelho vai pra trás, né? Uts. Exatamente. Dobradíssimo. Dói até de ver, né, mano? Dói, dói até de ver. Lesão leve, não vai requerer cirurgia. Em breve estará de volta atuando pelo São Paulo. Não é uma lesão grave. Boa. Né? Não há ainda informação do prazo de recuperação, mas em breve estará de volta. Independente de qualquer coisa, né? Quando mexe com a saúde do jogador, chato, né, cara? Né, Porque quando é uma contraturazinha, essas coisas aí, demora duas, três, três semanas, estira, como diz o Mota, estirimento. Estirimento. Normal, mas. É uma besta, joelho, né? Bicho. Estirimento, mas joelho, o cara vai lá, mete aí uma broca no osso, parafusa o tendão do morto. Tá aí louco. Fica lá, como é que o negócio corta. E o cara depende disso aí pra ganhar o dinheiro dele. Pô, eu fiquei muito chateado, por exemplo, com o caso do Moisés, né? O cara tava no auge da carreira dele. Ele levou aquela entrada lá e machucou, né? Dá uma derrubada, né? E às vezes o cara volta, né? É. E volta cheio de receio, né, cara? Não volta na mesma pegada. Dizem que só no que vem. Ele ia ficar com receio também. Ah, falou que em setembro. Mas falou que bem só no que vem. Ah, parece, né? Com certeza. Demora pra pegar ritmo. É uma pena, né? Vamos lá. Estádio 97 agora vai pro momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Sem interrupções, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. E só os ouvintes virgens, aqueles que nunca ligaram, hein? Boa. 3284-7097. Toca, Asdrúbal. Dedinhos virgens. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. É a melhor essa. Fechado. Ó, fechado do Benjamin. Essa é a melhor, eu acho. Fechado. Eu abri, vou te dar um soco. De um bom papo, né? Alô? Alô? Quem fala? É o Alex. Ô, Alex, tudo bom? Tudo bom. Ô, Alex. Tudo bem, tranquilo? Tranquilo, Alex. Do quê? Tranquilo. Marcelo da Rocha. Marcel da Rocha, e quantos anos, hein? Eu tenho 27. 2.7 RG hoje. Ah, mas essa vai ser uma participação Alex, hein? Ele muito bom! É a praça, cara, é a praça! Seu louco. Ah, o puxador tava vacilando? O puxador tá no outro, velho. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Coab Tortoro Vilela. Opa! Opa! Zona Leste, opa, querida! Tá de tudo. Hoje vai ser cara de pau, né, Benjamin? Cara de pau. Ah, Domênico, cara, eu falei, tem várias Coabs. Eu falei alguma coisa? Eu falei Zona Leste. Tem várias Coabs. Pô, mas não tenho culpa que eu acertei. Não acertou não, né? Como não acertei não? Não acertou não. Mas você morou onde? Você sabe? Ele não é que acertou, você sabe ou não? Você acertou, sabe? Pô, porque acertar é uma coisa. Né, se eu erro, critica. Se eu acerto, critica. Você acertei. Não. Sabe qual o nome disso? Assim, é o famoso quando convém. Aí que tá. Ou acertou, sabe. Tá faltando falar em que conjunto da Coab morou, né? Aí só falta essa, né? Ô, meu velho, e o time, hein? O time é o melhor do mundo, né, cara? É o Palmeiras. Perdão. Você é louco. Campeão do Brasil. Ó, o Carlos Alberto. Sensacional. Cala tua boca aí, ô seu trouxa. Deixa ele idiota, viu? Não liga pra ele. Boca aí, ô mané. Ô, amigão. Você é palmeirense, mas tem torcida estádio 97. É. Vai querer ganhar a vaga na torcida? Eu queria saber se tem na Bridgestone ainda. Não quero. Vai levar meu pai. Peraí, a da Bridgestone, já mandei o um recado aqui que já acabaram os 400 ingressos. Mas nós temos a nossa promoção. Boa. Do camarote único. Camarote torcida único. Torcida não, é certeza. Eu quero ir na torcida estádio 97. Aê, garoto. Aê. Boa, ganhou tua vaga, amigão. Parabéns. Camarote único. Agora você vai amanhã ver jogo, o Palmeiras deve se classificar. Hoje tudo é bonito, tudo é festa no Palmeiras, né? Mas vamos relembrar os momentos ruins. Quais são os piores? Que ruim. Tem que lembrar momento ruim? Aqui não tem momento ruim. Pra sair do óbvio. Não. Pra sair do óbvio. Ficamos muito tempo nesse negócio de ruim aí. Mauricião. Passamos longo tempo nesse negócio de ruim. Nossa, põe tempo nisso aí. Às vezes você tem que pôr um pouquinho de açúcar no molho de tomate pra tirar o azedo. Olha, você deu uma boa ideia. O Maurício. Acidez. Poderia. Fala, Provolone. Boa noite. Boa noite. RG número 2. Diga, Provolone. O Maurício, que tem um vasto conhecimento de palestra. Sim. Poderia fazer a escalação do pior Palmeiras de todos os tempos. Pior não, né? Pior. É uma brincadeira, um programa de humor. É um programa de humor. Boa, Provolone. Pelo amor de Deus. Porque hoje o time está muito bem. Ele quer lembrar do Mas se você tivesse do ruim, você quer lembrar de ruim. Maurício. Ruim. Um goleiro muito ruim da história do porco. Goleiro ruim? Nunca tivemos goleiro. Sempre teve goleiro bom, né, meu? Mesmo nos anos 80 nunca, ali. Mano. Bruno, Fábio, Deola. Foi criticada recentemente. Quer mais? César. Mano? Esqueceram do Bruno? Os últimos moleques não deram certo, né? Ah, mas não pode falar que é ruim, né? Não, ruim é maldade. Você fala o quê? O Deola e o Bruno? Não maldade, são ruins. Maldade. Talvez entraram num momento muito complicado depois do Marcos. Eles pararam, né, mano? Não foram bem, né? Você substituiu o Marcos. É que nem o São Paulo hoje com o problema com o Rogério Ceni. Saiu, Substituir um goleiro desse nível é difícil. Peraí, o Bruno foi horrível. O Deola tem abraço de anão. Aí, tá vendo? Motorista de Kombi. Ah, Maurício, vamos ser sinceros. Aí, ó. É, mas ele fez boas atuações ali pelo Pedro. Mas não dá pra comparar, evidentemente, com o Marcos, com o Fernando Praz. São goleiros excepcionais, os caras realmente grandes craques, né? Eu não sei te falar. O Domênio ficou chateado com a minha enquete. Então, cara, não tudo bem, no pique. Mas não tô chateado, não. Pode continuar. É que goleiro é difícil achar goleiro ruim do Palmeiras. Eu acho um monte, só. Eu já falei três. Pois é, se você for falar lateral direito, tem um monte aí. Aí começa, né, Maurício? Hein? Aí começa. Fabinho Capixaba. Ué, esse foi ridículo. Não, o ouvinte outros. Pode ajudar no pique. Aproveita. Vamos lá. Pior. Lateral. Pior lateral? Você viu jogar. Ah, cara, é que eu vi jogar, tem alguns aí, cara. Tem o time Lúcio, cara. Quem? Quem? O Lúcio. Ah, Lúcio, mas o Lúcio era esquerda. Lateral esquerda. Lateral esquerda. Era ruim demais. Era ruim. Se intitulava de o quarto melhor lateral do mundo. Domênico, o Lúcio perto do Rovilson, do Adalto, do Misso. Ele era o Marcelo do Real Madrid. Esse Misso era ruim. Isso, vai chamar o cara? Rapaz, Misso. Misso. Eu me lembro que eu tava num jogo, num palestra ainda, na época do Palestra de Itália, e a gente tava lá com a torcida sobre do estádio 97, né? Misso, velho. Tava todo mundo lá assistindo o jogo, eu comecei a xingar esse cara, rapaz. Não, eu xingava, aí eu ouvi alguém xingando atrás de mim, que era a parte da onde tinha lá, a gente ficava geralmente na cadeira, né? E ali atrás tinha... O camarote. Né? É bem onde eu ficava. É onde ali. Você ficava, Maurício, eu te vi várias vezes lá. E a gente ficava na frente, onde não tinha cobertura ali. Não. Aí eu xingava, o cara xingava mesmo, com gosto, né? Aí eu ouvia me xingando lá atrás, mas xingando, eu pensei que tá xingando o cara também. Aí deu um intervalo, aí eu lembro, o Patrício foi lá falar com nós, né? Aí falou pra mim, ô, a maneira aí, você tá xingando o cara, a mãe dele tá lá atrás. Eu xingava, ela me xingava, mano. Me xingava muito, velho, é brincadeira, velho. Espetacular isso aí, velho. Muito boa essa história, né? Agora, tem vários, né? E de zagueiros? Garita, né? Que era bom. Isso, né? Era putz. Ah, o Garita. Mas sabe que ele, pô, teve. Ele fez alguns bons jogos no Verdão ali, mas a maioria. Mas fez mais ruim. Ele era um pouco afobado. Um pouco limitado. Mas ele ficou marcado, né? Como um jogador. Era ruim, né? Não, mas eu acho que tem mais a ver com o período que o Palmeiras estava vivendo. Mas teve um cara, o Maurício, você vai lembrar bem. O Alexandre. Eu? Que tirava bola de... Ei, olha! Olá! Você lembra do Alexandre, o zagueiro do Palmeiras? Claro! Que no 2002 o Palmeiras caiu. Sim. Na segunda divisão, ele era zagueiro central. Ele tentava tirar a bola do chão com a cabeça, pô. Não, e detalhe que ele não estava no chão, ele estava em pé. É. Ele era ruim. Leandro Amaro, Leandro Almeida. Esse é ruim. No último jogo, o cara tirou a bola com a cabeça aí também. É. Não, mas ali ele estava no chão, né? Esse que tirou com a cabeça no chão aí, ele tava no chão. Foi Antônio Carlos. Mas aí tudo bem. O outro tava em pé, né? O outro não, o outro tava em pé e queria tirar de... Meu Deus, você tá de brincadeira. Zagueiro ruim tem muito. É, grosso demais. E meio de campo? Eu voto em Felipe Menezes. Slip Menezes. Meu. Ouvinte, na estreia da Arena, eu não sei se você sabe, Maurício. A Arena é nova, do Palmeiras. É. Palmeiras e Esporte e Palmeiras. É. Palmeiras pra cair, Esporte não. Né? Felipe Menezes aos 15 do primeiro tempo. O que aconteceu? Uma bola alçada na área. Sozinho. Deus falou, vai ser o primeiro gol da Arena. Que merda, cabeceou pra fora. Ele perdeu o gol sozinho. Mas foi justo, porque quem fez o primeiro gol é o saudoso Ananias, que Deus o tenha. Muito melhor do que esse Felipe Menezes. Ia ficar feio ele fazer o primeiro gol da Arena. E que coisa, o Ananias, o primeiro gol da Arena, ele jogou, o primeiro gol foi ele que fez, e o último jogo da carreira dele foi lá. E eu tava nos dois jogos, velho. Louco isso, hein? Tava no jogo da... Eu cantei até na inauguração. Lá, eu cantei na inauguração, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Tava cantando, mas realmente o Palmeiras não tava jogando nada. E o time era fraco, né? Mas muito fraco, e aí o Ananias marcou o gol, né? E esse jogo que também foi o último jogo do Palmeiras, foi campeão do Campeonato Brasileiro ano passado. Eu estava lá com meu filho também, infelizmente aconteceu a tragédia lá com o pessoal da Chapecoense, né? Mas... Chapecoense que foi excluída da Libertadores. Fiquei sabendo, né? Então, na verdade, o nosso querido Ananias ficou marcado lá, Deus tem. Alex, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Pode mandar uma data aí, fazer o merchan? Pode. Só abusando, me garante 3 vezes mais proteção de ursão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Levou, hein? Todo dia é clássico no McDonald's. Todo dia é dia... É dia de clássico, é verdade. No, é Mac... clássico, no McDonald's, isso. Ganhou todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Beleza, cara. Eu queria mandar um abraço aí, cara. Pode ser? Pode. Queria mandar um abraço pra todo mundo lá do condomínio, onde eu moro, lá no Santa Vilela. Um abraço pros moleques aqui do grupo, pro Douglas, Pichó, Bruno, Gui. Todo mundo do grupo aí, vim, todos. No Cartola, e mandar um abraço pra vocês aí, falar que vocês são pagáveis, cara. Boa, aí todo sim! Todo dia alegrando aí a minha volta pra casa. Boa, beleza, cara, valeu! Nós, nós. Só o endereço, só passar o endereço aí. Endereço, anota aí. Endereço de onde você tem que estar no jogo? Aí, anota aí, Rua Padre Antônio Tomás, 72. Rua Padre Antônio Tomás, 72. Isso. Portão. Portão C1, sobe o elevador até o quarto andar. Portão C1 até o quarto andar. Isso. Sai do elevador, né? É. Se não ele fecha... elevador, você não vê o jogo. Você fica parado. Tá bom? Beleza, cara. Abraço. Ó, lá tem comida, tem bebida, legal. É bem legal. É bom mesmo. Abraço aí pra todos aí, fica com Deus. Tchau. Valeu, abraço. Abraço. Valeu. Segundo ouvinte no momento sem parar, ainda mais fácil. Agora você encontra em displays e totens. Sem parar sua vida no seu tempo. Nossa, a música é boa. Ah, essa é a melhor, hein? Essa é a mais top. Ei, beijinha. Então essa pra mim é melhor. É, acabou. A afinação tá muito boa. Deixa aí a parte melhor. Cadê o refrão? Liga. Não deu, né, Ale? Cadê o refrão? Às vezes não pega. O cara tirou o refrão. O Ale observou bem. Opa! O Ale é um crítico musical muito importante. Mas o maneiro é que eu ouvi pra saber se é boa a música. Deixa aí, lá, põe aí. O Ale é um lambe-virilha. Fazer a análise do... Vamos ver, Maurício. Deixa eu ver o ator também, mano. Também o ator também não viu? Tem sim. Deixa eu ver, velho. Sucesso, né? Ó, agora, ó. É sensacional. Olha, muito bem feito. É muito bem feito. É a melhor música. Pronto, já vou mandar essa música em homenagem ao meu baterista Gustavo, né? Viu, Gu? Essa é pra você, viu, querido? Aí vai ficar a baqueta em você. Podia botar de abertura do estádio. Eu achei boa pra abertura. Começa aí, ó. Não vou falar com a dona Sandra. Olha. Nossa, alô. Alfineta. Não mexe com as minhas gavetas. Quem fala? Nossa, né? Comentarista esportivo. Silêncio. Quem fala? Ivan dos Santos. Oi, Ivan, tudo bom? Se for outro porco, eu vou embora, falando sério. Não, mano, faz esse favor, vai embora. Aí, já vai tarde também. Faz favor, já vai tarde já. Vai Corinthians, é nóis. Já vai tarde já, trouxa. O maluco é Corinthians, mano. Mano, é mó dificuldade, o nego reclamando. Pra falar com vocês, eu consegui na segunda ligação. Aí, tá vendo, velho? É questão de sorte. O maluco fica com o que é impossível. Aqui, Corinthians não faz mutreta, né, mano? Faz. Inclusive, a última mutreta que o corintiano fez foi quando você nasceu. Juiz! O cara quis reaproveitar um preservativo, velho. Aconteceu você. Nossa! Segue o jogo, sem falatório. Aproveitar o preservativo. Sim, reaproveitar. Véio. Sabe o que o cara fez, RG? Ele deu aquela lavada, velho. Aí ele fez a lubrificação com detergente, velho. Ô, juiz. Para. É verdade, guardou no plástico de novo e reusou. Usou pela vez? Foi reutilizado, RG. Mas, ô amigão, você é corintiano? Corintiano, é nós, mano. Boa, é tudo nosso. Ô amigão, o Coringão aí, a duras penas, tá conseguindo aí seus pontinhos no Campeonato Brasileiro. Empatou o primeiro jogo aqui, um jogo que o Corinthians deveria ter vencido a Chapecoense jogando na Arena Corinthians, mas depois se recuperou conseguindo uma vitória contra o Vitória lá na Bahia. Agora tem o Atlético Goianiense, cara. Você acha que o Corinthians embala? Embala e passa por cima, no mínimo uns 4-0 com 2 do Jô. Tomara, hein, cara. Inclusive o Jô foi uma grata surpresa. Chupa antes! O Jô me surpreendeu, eu quando o Corinthians pensou em contratar o Jô, eu não fui muito adepto, não. Mas o Jô, ele tem feito boas partidas e tem sido um dos pilares do Coringão, mano. Surpreendeu também ou você era a favor da vinda dele? Não, sempre fui a favor da vinda dele porque o Jô é a cria da casa, então tem que acreditar. Então você é a favor do Lulinha voltar, se numa dessa aí o Corinthians quiser trazer também? Sim, sou a favor, meu. Quem é prata da casa, a torcida é louco, filho. Dá uma deitada no mano agora. valor do terrão, não, ele tá mostrando o valor do terrão pro senhor Maurício Borges. Aí chega o Betão aí e fala, ó, quero voltar, você vai falar, volta o Betão. Betão deu a cutuva ontem, lindo. Nossa, o Betão também, antes disso aí, ele fez muita cagada, então tem que ter pessoas que a gente acredita ainda. Então, mas é praça da casa, velho, pela sua ótica. Mas o Betão ontem não fez uma má partida, hein? Não, mas o Betão, ô Sombra, ele também, eu não acho ele um terror. É que ele também tava na época lá do Corinthians, ali em 2007, que nada dava certo. É, ele tá longe de ser um gamarra, mas também tá longe de ser a pior porcaria. A gente zoa tudo, mas é que ontem ele jogou e jogou bem. Não, então, é que o Gamarra é um monstro, né, velho? O Gamarra é talvez o deus da zaga mesmo. Esse, de fato, é. Gamarra é uma Copa do Mundo sem nenhum cartão, pô. Então não tem como. Gamarra é Gamarra. Eu acho que o Gamarra, cara, foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Melhor que Maldini, essas coisas todas que o europeu gosta de falar. Calma, para, Gamarra. Fala aí dos caras aí, Benjamin. Não, não é desmerecer o Gamarra, peraí, mas o Maldini foi um maravilhoso jogador. Maldini não jogou no Corinthians, velho. Maldini jogou no Corinthians. Sorte o Gamarra sorte jogou. Dele. Então eu quero que o rabo do Maldini pegue fogo. Ah, juiz, que isso? Amigão, por falar na nossa realidade aí, hoje temos Pablo e Balbuena. O Balbuena que vai ficar um mês e meio parado, hein, cara. Ele sofreu aí um estiramento na coxa, uma lesão de grau 1. Não é tão grave, mas vai deixar o cara de molho aí pelo menos um mês e meio. Isso quer dizer que nossa zaga vai ficar meio furada. Ué, mas aí tem o Pedro Henrique, que é da base. Você não falou que tem que valorizar o terrão? É a hora de valorizar. Valorizar, sim, mas não dá pra comparar o Pedro Henrique com quem está saindo. Ah, mas eu não acho que o Balbuena nada disso. O Balbuena também aí muito à frente do Pedro Henrique, não. É um bom zagueiro, ele tá à frente. É, mas não acho que seja aí 50% melhor que o Pedro Henrique, não. O cara que faz a diferença na zaga ali é o Pablo, mano. O Pablo, sim. A zaga do Corinthians formado funciona. Agora, quando tira uma peça pra colocar outra, fica sempre aquelas falhas antigas, né? Pô, e por falar em zagueiro, amigão, o Corinthians ele tá buscando algum zagueiro aí no mercado, estão falando a respeito da situação lá do Anderson Martins. Que passou pelo Corinthians recentemente, apesar do Flávio Adalto ter desmentido, mas eu não acho que ele tenha lá, talvez, aí 100% de certeza do que está acontecendo nos bastidores do Parque São Jorge. Então eu acho que é um nome que está ali na pauta ali de contratações do Corinthians. Mas, na boa, para trazer aí esse menino aí, o Anderson Martins, eu acho que vale muito mais a pena ir lá na Roma e tentar a vinda do Leandro Castan. O Leandro Castan, que não conseguiu se firmar lá, ele teve problema na cabeça, é verdade, mas ele foi emprestado tanto para a Sampdoria e agora ele estava no Torino, vai retornar agora no meio do ano para Roma. Não seria um nome que interessaria, talvez, cara? Imagina uma zaga ali com Pablo e Leandro Castan? O Leandro Castan, eu acho que ele vai, se ele chega, ele joga muito com o nome, então ele tem que mostrar realmente ao que veio. Agora, se é para catar alguma coisa, meu, cata um moleque novo aí que está nesse time de segunda divisão, tipo o Inter. Desmonta logo ele pra cair pra terceira. Pô, mas você, ao invés de trazer um cara que fez sucesso no Corinthians, você tá pedindo o zagueiro do Inter, velho. É isso mesmo? Velho. Sim, pra desmontar o Inter pra ele cair pra terceira. Você é mais anti-Inter do que corintiano, é isso? Mas na boa, mano. Olha os anti! Ó, esse é o problema. Aí, ó, viu o que você fez, ô Dória? Olha os anti! Ó, você expulsou os caras da Cracolândia, os caras começaram a entrar no ar, velho. Olha os anti, olha os anti! Você é louco, velho. Você deve estar com cachimbo na mão, velho. Olha o que você tá propondo. Não, eu tô com cigarro só. Olha lá, ó, que louco. Mas que cigarro que é? O de capeta, tabaco? Hein, esse é do capeta, velho. Você é louco, velho. Essas horas. Mas, ó, Ligão, manda um salve aí pra quem você quiser, mano. Mano, eu agradeço a vocês que, pô, eu trabalho. Obrigado, à noite, mano. Então eu tenho que ouvir vocês, é muito divertido e pelo menos minha hora passa. Ô, obrigado, irmão. E você trabalha com o quê? Eu sou agente de segurança escolar, mano. Trabalho dentro de uma creche. Ah, da hora. Os caras não roubaram as merendas, né, no dia seguinte. Basicamente é isso, mano. Então vocês, quem fala que é impagável, não. Vocês são muito pagáveis. Boa, obrigado. Boa, isso aí. Valeu. Ter muitas promoções e ter muito patrocínio, mano. Que vocês são muito, mas muito bom. Obrigado, irmãozão. Tamo valeu, junto, obrigado, mano. Viu? Falou, fera. Tá certo? Valeu, parceiro. Agradece, mano. Falou. Nós valeu. Que agradecemos. Valeu, irmão. Olá, terceiro ouvinte, no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar sua vida no seu tempo. E hoje, só ouvintes virgens, hein? Pega o Benjamin no canto. Isso é música. Tem que pedalar acho que essa é melhor, mano. É melhor. Tava ouvindo de novo aqui. Essa porque é o combo, né? É o combo, é. Ah, pro inferno. É uma pra dois. É, essa que eu gosto mais. A guitarra, os metais bonitos. Não, né, casa bem, né? Aí a letra. Alô. A letra é tudo. Deu químico. Alô. Me fala. É Leandro. Leandri? Leandro. Leandro de Itaquera. Nota. Quesito bateria. Nota. Rasgar o papel. Ô, de novo? Ah. Ô, velho, Leandro do quem? Leandro de Itaquera. Não. Quesito, mestre, não, sala não. E porta-bandeira. Não, nota. É... Cala a boca. 10. É... Leandro do quê? Leandro de Itaquera. Quesito, bateria. Nota. 9,89. Velho, qual que é o teu nome completo? Leandro Pedro. Leandro de Itaquera. Já entendeu a brincadeira? Quesito. Quantos anos, velho? 35. 3,5, a gente não aguento mais. Mas qual é o nome completo dele? Ah, não, é melhor não. Não, é melhor não, RG. Não, outro Leandro de Itaquera. Depois do primeiro. Qual é o sobrenome? Qual o seu sobrenome? Qual o sobrenome? Petenone Henrique. Petenone? Mas é Leandro Petenone Henrique. Ah, bom. Quantos anos? 35. É, 3,5 AG agora. Agora eu não sei, mas depois do. Depois você comer aquele McDonald's legal, também vai uma pizza de Petenone, entendeu? Ah! Sensacional! Mas é Peperoni, velho. E o que eu falei? Petenone. 9,7. Pediu pra ir embora antes. Depois é, disso. Ele gostou. Não vem com sacanagem, não. Sensacional. E o bairro? Qual o bairro? Da Moca. Moca, é nóis, eu morei na Caçandoca. Moca. Meu vizinho, Benjamin, vizinho. Pô, em breve vou estar aí mais perto de você ainda. Vai estar em breve você vai estar mais perto. Arrumei um vai pico mudar aí. Pra Moca, Benjamin? Cara, oficialmente não, né, mas... Você vai ter um quartinho é lá? É tipo... Por exemplo, tem casa na praia, eu vou ter uma casa na Moca também. Legal, bacana. Às vezes eu quero curtir fim de semana, eu já tenho um pico aí. Curtir o Juventus. Com o Juventus, na Esfirraria Juventus, dar um rolê lá no Museu do Imigrante, no Ângelo do Juventus na Rua de Abari, comer a pizza no balcão lá no Ângelo. Aí agora eu vou lá no Ângelo, como uma pizza, tomo umas, em vez de pegar carro porque não pode, já durmo lá que eu tenho um point ali pra ficar agora. Bacana. Tem mesmo, tem mesmo. Só pra falar aqui. Soube até de ter um quarto pra mim. Rádio Verdade. Ah. Eu estive lá no Juventus, né, no sábado. Lá no Juve, lá, maravilhoso, né? Open Bar de História e Tradição. É. Duas coisas que eu mais ouvi lá. O quê? Chupa mano. Fato. E fala pro Beija que é tudo mentira que ele vem aqui na Moca. Ah, é? Ai, ai, isso, ai, mas foi o tempo inteiro ouvindo isso. O tempo inteiro. Ai, mas eu não falei que eu vou o tempo inteiro na Moca. Ah, eu falei você que eu vou. Fala que você vai no porque nunca foi lá. Em São Paulo e tem jogo do Juventus domingo de manhã, eu vou. Quando dá verdade, pra ir. Verdade. Quando tem sábado, às vezes eu tô aqui, eu levo meus filhos lá no Museu do Imigrante. É o Luciano Huck que vai lá e confunde com você. Não, foi eu mesmo. Nunca falei que eu vou todo dia na Moca. Agora... Em breve pode ser que sim. Eu tenho um pico agora, vou ter tipo, tem casa na praia, pessoas têm casa na praia, tem sítio e tem casa na Moca. Boa. É o meu caso. Que time você torce, amigo? Palmeiras. Ah, é. Ele torce pro campeão. Ah, hoje tá demais, campeão, hein? Campeão. É campeão. É. Campeão, Dodô. Nós. É a deitada no Azedão agora. É. Trouxa. Trouxa a sua mãe, rapaz. Vai se ferrar. Ô, juiz. Que é jornalismo. Juiz. Aí não. Segue o jogo. Então segue o jogo. Segue o jogo. Aqui é Comebol, parceiro. Segue faz o seu aí. Ô, Leandro, mas que notícia ruim, hein? O Borja pode ficar uns meses afastado, segundo o Domênico. Peraí. Não. Ah, o Sombra só fala coisa ruim. É, só fala coisa ruim. Não. Tem duas informações aí. Uma informação... Ah, decida, sem dúvida. Que o médico analisou... Ele vai... Claro, precisa fazer o exame pra saber qual o diagnóstico, né? E o médico de olhou preferência, e ficou meio assim, ressabiado. É. Mas isso é padrão, ressabiado. Viu, Domênico? É igual mecânico, velho. Você leva teu carro na concessionária, teu carro não tem nada. Não. O cara já olha assim, mecânico faz isso, é por osmose, médico também, velho. Então, agora vão analisar e vão esperar, mas tudo indica aí. Tá com medinho, né, Dodô? Tá com medinho, né? Quem tá com medinho? Você. Pela bola que tava jogando também, velho. Não, medinho não, mas o Borja é um jogador importante pra... É, mas não tinha mostrado aqui veio ainda, né, Domingo? Como eu não tinha mostrado aqui veio? Tava melhorando. Ah, não vem de qualquer torcida. Tá com medo, Dudu? Opa! Opa! Aí, garoto, conseguiu a vaga aí. É torcida. É... Camarote único. Camarote único, torcida. É isso. E vaga única também, né, Sombra? É sempre bom falar que é. É, não é pra levar par. Tá bom? Não, tranquilo. Ó, o Padre Antônio Tomás. Peraí, deixa eu anotar aqui. Marca aí. Anota aí. Vai. Vem aí. Padre Antônio Tomás. Tô achando que o Dodô tá com medinho do Tucumã, viu? Não sei porquê. Padre Antônio Tomás. Você quer apostar comigo? Ih, rapaz, chamou. Você tá falando. Vai, Dodô! Vai pra cima desse bundão aí, Dodô! Vai, amor! Vai, Dodô! Vai, vai! Quer apostar? Vai pra cima desse bundão aí, ele vai pipocar, Dodô! Quer apostar é nós, valeu, Aguinaldinha? Porque é o seguinte: o Maurício Manieri tem razão, o Alê foi. Ontem, o cidadãozinho que. Aí eu falei: vamos apostar, já fugiu, correu de mim, o seu moto. Vamos apostar, Aguinaldinha! Correu! Aí, Aguinaldinha! O dia na mesa, porque você tem medo de perder a Aguinaldo? Você acha que ele vai apostar? Eu sou de perder a Aguinaldo? E Aguinaldinha? Então tá bom, aí você fica com o Aguinaldo o resto da sua vida, o personagem é teu, é isso? Opa, vamos apostar. Louco pra assumir. Mas se você perder, vai fazer um vídeo tomando uma beirada. Boa! Eita! Palmeiras tá escovada no culote. Escovada na tua mãe. Ô, velho, manda abraço que nós estamos em cima da hora aí. Escovada na tua mãe, não aconteceu nada. Mas que número? 7-7. 7-2. 7-2. 7-2. 7-2. 7-7 é aquele título porcaria. Que andar que é? É no quarto, né, Sombra? Quarto andar? Quarto andar? Quarto andar. Portão C1. Quarto andar. Sai do elevador. Água. Isso é a partir das 8 da noite. 8. Legal. Tá? Tá bom? Vai ser quanto? Todos aí. Ó, vai ser 4-0 amanhã. Pode marcar aí. Quanto? 4-0. Fora o baile. Fora o baile. Fora o baile. Ah, mas se dá 1-0 o Tucumã. Vem aquele nervoso. Torce mesmo. Torce mesmo aí. Não baixa o nervoso, torce. Maurício? Fala baixa, verdade. Baixa nervoso. Ô, Maurício, baixa, eu não concordo com ele. Não é dele, não. Não, mas eu não, não tô falando sacanagem. Aqui é sério. Se fosse o meu time, eu sei como é. Você precisa. Não pode perder de 2. Toma 1. Imagina. Meu Deus. Mas acho que o Palmeiras vai golear. 3-0 fora o show. Vai golear. Então tá bom, amigo. Olha, só pra concluir, o Gu Cardoso no meu Instagram lembrou de um zagueiro. É rápido. Um zagueiro muito ruim que jogou no Palmeiras. Pior que o Alexandre? Gladstone. Gladstone. Meu Deus. Meio de Cruzeiro. Esse nossa, esse é ruim de Cruzeiro. Então tá bom, Leandro. Um abraço pra você. Meu Deus. Obrigado, um abraço pra vocês. Boa noite aí. Valeu, boa noite. Valeu, esse é o momento sem parar no Estádio 97. Olha só, pessoal. Quero contar uma novidade muito bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. É isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar. Paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. E olha só que bacana. Você compra o Sem Parar e pode dar de presente para quem você quiser. Sabe aqueles gift cards que você compra para dar de presente? Então, esse é o gift sticker do Sem Parar. Já pensou? Presentão, hein? É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Esse foi o momento Sem Parar no estádio, o Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. E um recado muito importante para você que está em processo de formação, está terminando agora o segundo grau, né? Pretende fazer aí uma faculdade, está pensando em fazer um vestibular, ou mesmo você que é pai, tem filho nessas condições. Existem inúmeras faculdades. Aí você fala, mas pô, como que eu vou escolher a certa? Então eu tenho uma dica muito importante para você. Antes de mais nada, analise as notas das faculdades nas avaliações do MEC. Se você fizer essa análise, você vai ver que a ESEG, a Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG, ela obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção, entre todas as faculdades particulares e estaduais. Isso segundo a avaliação do MEC, hein? Boa! São enormes os diferenciais, cara. As salas são menores, são pequenas, não tem aquela multidão de alunos. Todo corpo decente atua no mercado de trabalho e você já tem a possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. né, Zeg? O professor conhece você pelo nome. E você pode tirar as dúvidas com ele lá. Ele tem tempo para você, tá bom? Segundo semestre, tá aí. E tem condições únicas mesmo para você prestar vestibular para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Para fazer essa inscrição, acesse exeg.edu.br. Exeg é com S, viu? E-S-E-G. Ou utilize sua nota do Enem. Exeg, formando o melhor em você. Esse foi o Estádio 97, que tivemos aqui hoje com convidado, ilustrando aqui, Maurício Manieri. Boa, Maurício. Maurício, obrigado. Diverti bastante, foi muito legal estar aqui com vocês. Palmas para Maurício Manieri. Valeu, Maurício. Parabéns pelo sucesso aí. E se você quiser levar o Maurício Manieri também para fazer shows? Vou levar, vai ser agora uma dupla sertaneja, Maurício e Manieri. Boa. E se fazer uma reedição dos seus sucessos em sertanejo? É, será maravilhoso, aí vou ter a nossa presença aqui do Manieri aqui, vai. Não é? Vai ficar bonito. Maurício, aproveita e manda um beijo para Dona Ivone, mãe da Ruth, que são duas corintianas fanáticas por você. Dona Ivone, você. É a mãe da Ruth? Mãe da Ruth. Oi, Dona Ivone e Ruth, um beijão. Valeu. Da Ruth ou da Raquel? Que agora ficou a dúvida, né? Não, essa é a Ruth. Obrigado, gente. Também mando um abraço pra Dona Ivone, mãe do Ale, que gosta da sua. Dona Ivone, um beijo. Ela me falou hoje. Muito sedutor. Beijo, mano. E faz aquela indicação do mano na fazenda ou reality também. Real, vou falar com o pessoal lá e tá dentro. Boa, mano, tá dentro. Vai ficar aqui com o Raul, mano. É só pedir pro. Sei lá, mano. Qualquer um que me jogar tá valendo. É só pedir pro Maurício Manieri, o original. Original, dá uma palhinha aí de. Au! Vencer! Vencer! Minha menina! A última palhinha agora é do cover, cover, faz aí. Vencer! Minha menina! Caramba, olha, você tá imitando o Rudy igualzinho, velho! Esse convite é mais alto. Mandou um monte. A Manieri imita muito bem o Rudy, legal. Manieri, eu quero ver você no meu show, cara. Vai ser um prazer, velho. Vai ser bacana. Ele imita mesmo, é legal demais. Muito bom. Vou lá. Parabéns. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac, por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra é gol. Beba com moderação. E ó, reservas do estádio, ligue na Lotus Travel, 2896-4665. Tem um intervalo político, na sequência, Night Sessions. Tchau. Sobreviver, eu canto. Não tem nada nem ninguém que me faça esquecer de onde eu vim e o que eu vim fazer. Eu vim ocupar a política, tomar o meu lugar nessa vida. E junto com as mulheres, lutar contra esse governo machista e golpista. Um governo atolado em corrupção e que acelera como pode a destruição dos nossos direitos. Pare. Olhe com atenção. Não é difícil perceber quem, afinal de contas, é que está pagando o pato. E tudo isso por quê? Porque a crise exige sacrifícios? Mas sacrifício para quem? Você sabe quanto o governo dá todo ano para os donos dos bancos? Mais de 500 bilhões. Mas e na escola do teu filho, quanto ele investe? Afinal de contas, quem é que está pagando essa crise? Quem é que está se dando bem com ela? Não fale em crise. Trabalhe. O presidente ilegítimo é acusado de dar aval à compra do silêncio de Eduardo Cunha. Foram milhões de reais para esconder a verdade. Temer não se sustenta mais, assim como as reformas da Previdência e trabalhista. Queremos eleições diretas já. O golpista quer que você pague o pato, de cabeça baixa e sem reclamar. Mas nós não vamos nos calar. Wagner Moura. Esse é um momento muito importante da história do nosso país. A gente está no olho do furacão, de um momento fundamental da nossa história. E duas coisas são muito importantes. É exigir eleições diretas. Por quê? Porque a possibilidade desse Congresso agora eleger o nosso próximo presidente é a consolidação, é a continuação do que nós chamamos de golpe. Que a gente não deixe de estar vigilante com relação às reformas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Vamos continuar firme e forte no repúdio a essas reformas que vão, evidentemente, lesar os trabalhadores brasileiros por muitas gerações. Luciana Genro, do PSOL Rio Grande do Sul. Michel Temer, que é o presidente de um ministério que não é um ministério, é um machistério, onde apenas homens brancos engravatados têm voz. um ministério que não representa as mulheres, que não representa os negros, que não representa a classe trabalhadora. Deputada Federal Luiz Erundina, do PSOL São Paulo. Em geral, os partidos, mesmo do nosso campo, não são muito abertos a, sabe, a incluir igualmente as mulheres, assim como os homens, nos espaços de poder, inclusive partidário. A mulher se sentindo ela responsável pelos destinos do país, não se sentir apenas auxiliar. Nós somos imprescindíveis no mundo, na sociedade e, consequentemente, na política. Deputado federal Edmilson Rodrigues, do PSOL Pará. 4 em cada 5 trabalhadores aposentados não conseguem comprovar contribuição de 25 anos sequer. Quando o governo determina que para ganhar 100% do salário você tem que ter 40 anos de trabalho, ele está dizendo: vocês não têm direito a se aposentar. Deputado federal Ivan Valente, do PSOL São Paulo. Se você não fizer esse terrorismo com a população, dizendo que a Previdência vai acabar, não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, nem para pagar a Previdência. No entanto, eles não dizem que os empresários caloteiros, o Bradesco mesmo, deve 450 milhões para a Previdência. Eles não dizem que eles deram isenções, subsídios, desonerações e 382 bilhões de reais a grandes empresas, como a Odebrecht, a Friboi, como a Vale. Será que um presidente da República, que está sendo investigado por corrupção, que tem 8 ministros investigados, um Congresso Nacional acusado de corrupção, com mais de 200 membros investigados, mais de 100 só na Lava Jato, tem moral, tem legitimidade para exigir sacrifícios da classe trabalhadora brasileira? Isso é uma vergonha. Deputado federal Jean Willis, do PSOL Rio de Janeiro. Por que não taxar grandes fortunas? Por que não fazer uma reforma tributária que torne a nossa tributação mais progressiva, que incida sobre a renda e não sobre o consumo? Atualmente, uma pessoa pobre e miserável que esmola nas ruas paga por um pacote de feijão o mesmo preço de um milionário. Deputado federal Chico Alencar, do PSOL, Rio de Janeiro. 20% dos mais ricos detêm 80% da renda nacional. E 20% dos mais pobres não ficam nem com 1% disso. O Brasil tem muito mais uma plutocracia, que quer dizer governo dos ricos, do que uma democracia, que quer dizer governo do povo. Agora, isso tem que mudar. Deputado federal Glauber Braga, do PSOL, Rio de Janeiro. O sistema é esse. Quem quer modificar o sistema e denunciar o sistema por dentro tem que ser isolado. E é exatamente o que eles tentam fazer com o PSOL. Isolar, para que a gente não tenha espaço público de defesa das nossas ideias, do nosso programa. Mas não vão conseguir. Você não tem como implementar um programa ilegítimo como esse, que não tem o apoio das urnas e que não tem o apoio da maioria da população brasileira, se não tiver condescendência e articulação com os principais meios de comunicação abertos no Brasil. Deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, Rio de Janeiro. Essa reforma política que esse Congresso, que não tem legitimidade, quer aprovar, fere ainda mais a democracia da gente. Querem acabar com partidos como o PSOL. É um partido que tem excelentes deputados. O que a gente precisa fazer é aprovar uma reforma política que acabe com os partidos de aluguel e mantenha os partidos que realmente existem e que têm um programa. Não é isso que esse Congresso está fazendo. Os meios de comunicação também têm lados, só que fingem que não têm. Então tentam aprovar reformas, tentam dizer que é inevitável, tentam dizer que os direitos precisam ser reduzidos, tentam dizer que é natural o que não é natural, o que é político, o que faz parte de uma escolha de um lado. Pago imposto pra morar, pra beber água e comer, e até quando eu morrer, tem imposto pra enterrar, só não poderá por minha respiração e pela direção que o mundo tá tomando, eu vou viver pagando lá do meu pulmão. Será que ainda vai chegar o dia de se pagar até a respiração? Tem peso pra cada tipo de gente. Quando o réu é influente, A esquerda está renascendo, reagindo. Eu acho que a Frente Povo Sem Medo é um exemplo dessa reação. Não são as pessoas que se unificam, né? São ideias que unificam as pessoas. A gente não consegue virar esse jogo única e exclusivamente se a gente cruzar os braços e dizer que não vale a pena. A gente tem que se mexer, cada cidadão. País muda ou não muda. Em primeiro lugar, se informar e se interessar. E em segundo lugar, participar. O PSOL é um partido comprometido com a democracia de alta intensidade. É uma força indispensável nesse momento da vida do país. Pelo qual a gente trabalha, labuta, luta com alegria também, porque essa dimensão da alegria, da vontade de mudar, essa energia juvenil tem que estar dentro da gente até o fim dos nossos dias. Nós não podemos correr o risco de ter outro presidente ilegítimo governando esse país. Eleger o nosso presidente, mas que seja eleito democraticamente, que seja eleito pelas pessoas e não por esse congresso terrível que a gente tem aí. Então vamos lá, para a rua. Na greve geral, mostramos que nossa luta tem força. E com a ocupação de Brasília no dia 24, vamos mostrar que a luta não termina com a queda de Temer. Eu fui criada na fronteira, meu sangue é de arara, pense numa disposição, eu sou do clã da pavirada. Não aceitamos que um congresso corrupto decida o futuro do país. Eles matam, desmatam, envenenam, escravizam e explodem tudo. Eles mancham e desmancham, envenenam e traficam e roubam tudo. De farda ou a paisana, de terno de havaiana, eis o mal. Queremos eleições diretas já. Queremos votar para presidente. Então eu canto, canto, canto. Mas vou acender em cada verso a um contra-ataque. Então eu danço, danço, danço. Mas vou acender em cada passo a um contra-ataque. E não tem nada nem ninguém que me faça esquecer de onde eu vim e o que eu vim fazer. Fora Temer. Eleições diretas já. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Bina, bina, menina, energia. A energia que te move. Vem aí! A festa junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância! Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Topo e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Os bons momentos estão sempre no seu caminho. E no dia 25 de maio, eles estarão ainda melhores. É o Dia Drive no McDonald's. E pra comemorar, nada melhor do que uma promoção de dar água na boca em quem passar no drive-thru. Na compra de uma McOffer, o McFlurry sai por apenas R$2. De carro ou de moto, passe no drive do McDonald's nessa quinta-feira. Compre uma McOferta e com mais R$2, leve um McFlurry de sobremesa. Tá imperdível! Não se esqueça, no dia 25 de maio é o dia drive no McDonald's. Aproveite! Ciro Gomes. Ao contrário das nações mais avançadas, o Brasil tem tratado muito mal suas crianças e seus idosos. Nós do PDT até entendemos a discussão da saúde das contas públicas, porque nós não podemos viver gastando mais do que arrecadamos. Porém, o que nós não aceitaremos é que a carga deste ajuste seja feita desta forma, em cima de quem é mais pobre e mais frágil. A nossa proposta cobra mais de quem pode pagar mais e garante um mínimo de dignidade aos nossos pais e avós. O PDT!

Thank you. yourself. Express yourself.